Olha, o São Paulo tava no sofá, né? Mas tá chegando mais gente aí, hein? É, sim. Mais dois novos amigos chegando, hein? Isso é sofá de casa de rico, cabe todo mundo. E ó, e vou dizer uma coisa pra você, Sombra. Tem lugar pra mais um. Não. Tem sim. Não tem, Marcão? Tem sim. Muito bem, você está aqui no Estádio 97 da Energia 97 FM. O número para você mandar as suas cornetadas, as suas músicas, as suas sacanagens, as suas paródias é o 94-353-0150. Você acha que vai ter bastante hoje? Ah, sei lá, né? Isso aí vai do ouvinte, né? 94-353-0150, participe. Você também assiste o Estádio 97 através do youtube.com/RadioEnergia97 e do facebook.com/Energia97FM. Seu Bento não tá aqui, mas o Mota, cheio de irresponsabilidade, trazendo as manchetes do Estádio 97. Tá feliz o Mota hoje, tô vendo. Semi-feliz, né? Eu tô sempre feliz, mas eu tô feliz. Semi-feliz. Um alegrão aí. Semi-feliz. Ué, tá feliz ou não tá? É. Mais ou menos. Por que mais ou menos? É que convenhamos, o nosso time ainda tá. Mas você tem que pensar no agora. Convenhamos, né? Mas é legal ver os adversários cair, né? É bom. Os caras gostam de falar que não. Revigora. Olha, revigorada na alma. Olha, tomar água, fazer exercícios e ver o inimigo perder é muito legal. Legal que vocês aí. A maior alegria de vocês aí é torcer contra rivais hoje, que fazem. Parabéns. Ué, vocês nunca torceram contra. Exatamente. Vocês estão querendo sacanear quem, então? Vocês estão querendo sacanear quem? A torcida do Botafogo? Do Corinthians vocês não podem sacanear porque o Corinthians saiu de propósito. Aqui, ó. Toda hora sai de propósito. Eu vi, eu vi lá o Fagner chorando lá. Ele queria sair. Ele queria chorando de alegria. O outro brigando. É, o que que foi? Para o quê? Ali é pra dar realismo à cena. Eu vi a cara de nádega dos jogadores do Corinthians. Todos os atores. Eu tô pra dizer pra vocês, gente, eu nunca vi um time tão com cara de bunda na desclassificação. Cara de nádegas. Cara de nádegas. É pra dar realismo à cena. Mas vamos às manchetes do Estádio 97. O Estádio 97 aqui também tem o oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Oferecimento da Stella Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. E ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Começando, Motinha. Então vamos começar com Palmeiras, né? Ah, com nós. Vocês. Vocês. Nós. Hoje é só você. Tá sozinho, abandonado. Não teve briga no treino hoje? Sozinho? Não teve briga, mano. Tá louco. Calma que a crise já foi pro outro lado, mano. Fica tranquilo. É bem distante lá, viu? Ô, doutor. Não, tem um pouco de crise do outro lado do muro. Tem uma lá em Zona Leste. Tem uma no litoral. Na Zona Leste tá tranquilo. Tranquilo tá o Verdão. Fala do Verdão. Olha, a comissão técnica do Palmeiras, de Cuca, o pessoal tá acreditando em 6 vitórias aí, Dodô. Fazer a cena. É, pra conseguir o objetivo que é classificar direto a Libertadores. Certo. Né? E faz tempo que o Palmeiras não consegue isso, seguidas, 6 vitórias. No ano passado, né? É, então. E a grande questão, o Willian até deu uma entrevista, tava falando, que acredita em título do Palmeiras ainda. Falta, tem que acreditar, ué. É a única coisa que riscou, tem que acreditar, ué. Mas ele fala, mas não porque tem essa convicção. Não é de verdade. Por que não é de verdade? Não é. Palmeiras vai tirar. Quer enganar o torcedor. Palmeiras vai tirar no mínimo 1 ponto por rodada. Quantas rodadas faltam? 14. A última rodada é o Palmeiras joga com quem e o Corinthians com quem? É ali que vai decidir. A última rodada do Corinthians, Paquito. É agora, final de semana contra o São Paulo. Se o Corinthians ganhar do São Paulo, acabou o campeonato. Mas não vai ganhar, só tomar uma jorrada lá. Já era, filhão, acabou. Mas eu vou dizer uma coisa, no domingo, os tricolores serão uma torcida encorpada por alvinegros praianos. Ah, pedindo ajudinha. Não. Olha lá, Domênico, pedindo ajudinha. Ajudinha, os caras vão torcer pra gente, velho. A torcida vai ser encorpada. É o bem contra o mal, é o bem contra o mal. Vai, loser. Ninguém tá pedindo ajudinha. Torçam contra mesmo. São Paulo é Brasil, torçam contra mesmo. Domingo, São Paulo é Brasil. Pedindo ajudinha pros rivais. Vai torcer pra quem, domingo? Ai, vai ter uma torcida encorpada, vai. Olha lá, o Vieira vai torcer pro São Paulo. É que chefe, o Vieira, ele gosta de mamar no pai. Peraí, chefe Benedetti, domingo, torce pra quem? Tricolor paulista! Ah, torçam contra mesmo. Meu Deus do céu, meu Deus torçam do céu. Torçam mesmo, cambada de trouxa. É o bem contra o mal! É o bem contra o mal! É o Brasil! Torçam mesmo, cambada de trouxa. E aí, que mais, Motinho? Chamou Jorraia do mundo na segunda-feira, hein? Ô, Dodô. Essa novela Lucas Lima vai longe, hein? Porque que parece que realmente o Palmeiras aí estaria interessado. No... Será que é verdade, Dodô? Palmeiras estaria interessado você no... Você até falou ontem no Lucas Lima. Se o Domênico falou e você ainda pergunta, é porque você deveria dar mais credibilidade pro Domênico. Não, você acha que o Domênico ontem ele falou porque é um idiota? Não! Porque é mentiroso. Ele é, mas não. É um desumilde. Porque ele é desumilde, quis inventar. Eu não falei mas isso. Mas a informação que... O que chegou aqui de informação que a Crefisa estaria conversando diretamente com o Santos. Aí, tá vendo? O Palmeiras não. O Palmeiras não falou com os caras. Tem que falar com e ele. E outra, que viria de graça, foi o que... Foi claro o, que é, o contrato viria de graça, mas a grana que vão pagar pra ele de salário é alta. E existe 40%, por enquanto, de rejeição da torcida do Palmeiras com relação ao nome Lucas Lima, hein? É muito, né, Domênio? É, certo. Até o cara entrar. Por isso que eu falo, se o Lucas Lima. E é de graça, os caras vão gostar. Desculpa, mas o Borja tem mais rejeição que o Lucas Lima. Não, muito pelo contrário. Não? O Borja foi. O pessoal pediu pra entrar no último jogo. Torcida inteira pedindo pro Borja entrar em campo. É por causa do David. A torcida ainda acredita no Borja. Por incrível que pareça, a torcida acredita. É. Não, muito pelo contrário. O Deverson jogou muito bem a última partida. Jogou bem e saiu aplaudido. Foi um dos melhores em campo, o Deverson. É que vocês não assistem jogo do Borja. Eu gosto do Borja. Vocês falam que vocês não sabem. Eu gostaria do Borja no Santos. Tem que assistir. Assim? É, porque falou aí. Não, porque o Borja, não sei o quê. Aí eu já dei uma jorrada. Aí falou do Deverson, já jorrei de novo. É assim, não adianta falar o que não sabe. Não, aliás, eu vou te falar, o Deverson e o Borja são um sucesso. Não falei isso. Aliás, mas vou te falar, o Deverson que dupla, jogou. Hein? O Deverson jogou muito bem o último jogo. E a torcida pediu lá, pedindo o Borja em campo. Ué, ele vai fazer. A parte da torcida do Palmeiras ainda acredita que o Borja venha jogar. Eu acho que ele vai jogar ainda. Agora, e não tem nada a ver o Borja e Deverson com o Lucas Lima. É outra posição. Outra posição. O Lucas é meio de campo, é armador, aquela coisa toda. E outro, Palmeiras hoje, na minha opinião, não precisava trazer. Vai pagar baita numa grana, sendo que temos lá Guerra e Moisés que fazem essa função. Eu acho que é desnecessário. E outra, se de repente acontecer do Lucas Lima, do Palmeiras contratar o Lucas Lima, ele vai ter que jogar bola pra cacete aí pra convencer essa uma boa parte da torcida do Palmeiras aí. Vai ter que jogar muito. Vai ter que mostrar pra quem veio. Faz dois golzinhos ali já era. Não é assim não, Marcão. Não é assim não. Falou umas besteirinhas, né? Não, falou muita bobagem aí, entendeu? Então a torcida tá de olho. Mas o Pato, quando jogava no Corinthians. Vê se a torcida do Corinthians gosta dele. Não, mas eu tô falando quando ele veio pro São Paulo. Ele cansou de fazer gracinha. O Corinthians detesta. Vê se, vamos supor que hoje, mano, o Pato viesse pro Corinthians, que você acha que a torcida ia falar o quê? Mas, gente, o Pato tava no Corinthians. Ele não pisaria no aeroporto de Guarulhos. A situação é outra, Domênico. Por que outra? O Pato, ele tava no Corinthians e veio pro São Paulo. Quando ele tava no Corinthians, ele fez gol uma vez no São Paulo, num gol de pênalti no Morumbi. Eu não lembro qual foi a gracinha. Ele fez um psiu. É, pro torcida. Mas ele veio pro São Paulo, a torcida do São Paulo gostou. Aquela vez que o Ceni adiantou e pegou a primeira vez, depois ele bateu de novo. É verdade. E ainda sobre o Palmeiras, o William pode ser julgado, né? Mas será julgado e pode pegar uma pena porque ele chutou os bagos. Pode pegar 12 jogos, que eu acho que é um absurdo. Não, pode pegar até 12 jogos. Até, né, Domingo? Tá dizendo que é a partir de... Não, até. Até. Isso que eu falei. Mas eu acho absurdo. Só porque chutou a bola errada, né? É de 4 a 12, Domingo. Não sei, eu vi até 12. De 4... tá. Então, é até 12. Ah, tá. Mas começa então, de 4, sombra, pode de ser até 12. Quatro, então, 4 já é bastante, desculpa. Muito. É porque você não faz você que tomou um chute no... o Valdívia nem... Tomou na sacolinha. Mas eu se fosse Palmeiras mas podem, também... Mas peraí, podem descaracterizar também aí o auto de agressão. Podem colocá-lo no outro artigo, né? Não, mas é verdade. Porque muitas vezes o cara é denunciado num artigo, aí o advogado do clube ele consegue descaracterizar aquele artigo e enquadra em outro. É que nem a juíza lá que... O filho pego traficando e conseguiu qualificar como usuário. Cara, mas ele tinha um container. Não pode chamar o cara tem um container de droga. Nossa, velho. Mas esse do William não tem como descaracterizar, não, hein, mano. Foi um chute assintoso, hein, cara. Vai dizer, mas não, só deu chute no atente. Mas ele só deu o chute porque o outro bateu nele. Não, mas e não acontece nada com o Valdívia. Foi uma entrada dura, mas a agressão. O Valdívia levantou o pé. Então, mas. Olha o lance. Valdívia raspou com a cravo no cara, o cara ficou puto e chutou o cara. Bom. É uma ação e uma reação. Então, assim, bem. Tudo bem, ficou mais evidente a reação do William. Evidente. Mas se o advogado tem que chegar e explicar lá pro juiz. Arruma isso desses jogados da Lava Jato, que os caras dão um nó e pingo d'água. Os caras conseguem mesmo. São bons. É. Bom. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tricolor, Cláudio Mota. Ah, o desu humilde. Desu humilde. Ah, vocês são chatos, velho. Não, chato não. Fala, é legal. Pelo amor de Deus. Isso tem que ser postado. Não, quando é a lei fala, que aconteceu, é legal. Não tô sabendo. Não. Vamos lá, mano. Atenção, ô Vilela, posta isso aí que é uma coisa ridícula. O que foi? O que o Mota fez? Expor aí. Não. O que eu fiz? Ah, o Mota aí. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Você não pegou lá a postagem do Desurro Humilde? Manda lá. É Desumilde, quem fala de Desurro Humilde aqui? Manda lá. Olha. Eu vou te falar uma coisa, é uma pessoa que não consegue fazer nem uso do corretor. Não. Não, é uma briga isso aí. Corretor desistiu do Mota. É verdade. Que isso. Como que é o nego lá do UFC, mano? O organizador é o Dana o quê? Dana White. O Dana White, cara, ele vai promover uma briga agora, uma luta do UFC. Agora em Las Vegas, que diz que bicho vai ser melhor que Mayweather com o McGregor, etc. Vai ser a língua portuguesa enfrentando o Cláudio Mota. Cláudio Mota diz que vai derrubar a língua portuguesa, vai parar Las Vegas. Vai ser uma coisa impressionante. Que deitada, hein? Nas primeiras preliminares. Vai ter uma gramática de um lado e vai estar o Cláudio Mota do outro. Vai ser uma coisa sensacional. Olha, nas primeiras preliminares, Cláudio Mota tem batido na língua portuguesa. Tem batido, que é uma impressionante. Mas a língua portuguesa promete reagir. Promete reagir. É uma coisa impressionante. Vocês vão ver já no Facebook da Energia 97. Que beleza. A nova interpretação da palavra desumilde. É desumilde. É, não é nem interpretação, é a nova escrita. Olha, é a nova, ortografia. By Cláudio Mota. Né, é brincadeira. Vai lá, arroba Mota97, aumenta meu número. Mas não rouba Mota é o Zizal brasileiro, só que ele fala português. Cara. Exato. Mas vamos lá, o desumilde. Quem teve no São Paulo hoje, sabe quem teve no CT, chefinho? O Muricy. Murici! Foi lá, almoçou lá. É, Muriçoca, Murici. Com o Dorival, conversou com o pessoal. Almoçou com o pessoal lá? É, teve a comida. O que teve de prato lá, o Marcão? Ah, hoje é o macarrão. Pé de galinha, né? Pé de galinha. Ah, peraí, hoje quinta-feira? Qual é o prato? Hoje é macarrão. Macarrão com frango. Macarrão com frango. Massa. Hoje é massa. Não, isso é só segunda que a gente vai comer, frango. Aí é outra coisa. Segunda vai comer o quê? Não, segunda-feira você vai engolir o marido da galinha. Juiz. Você está acostumado, né? Para de palhaçada. Olha, chefinho, e o Prato falou o seguinte, que tá incomodado aí com o jejum de gols. Né? Mas, pô, é aquela história, né, Marcão? O Prato, ele não tem feito gol, mas ele ajuda muito o São Paulo, né? Ele dá muito trabalho aos adversários. Mas ele é um puta cara, eu acho que é bobeira isso, né? Ah, mas centroavante ele vive de gols, né, Mota? É, querendo ou não, ele mesmo se sente incomodado com a situação, eu acho. Ele não vai expor isso daí, mas ó, qualquer centroavante tem como, gol, né? Mas no domingo só não fez um ou dois gols do goleiro, por mérito do goleiro e do zagueiro que cortou em cima ali. Sim. Né? Ah, mas centroavante acaba se sentindo incomodado com esse jejum de gols, né, cara? É. E hoje teve uma cena engraçada que o Hernanes foi no... Tiraram uma foto dele. Levou o currículo pro Verdão. Na porta do Palmeiras. Descobri que foi que chutaram a bola, ele foi buscar. Entendi. Aí parece que ele tava lá na porta. Vai você buscar, você que chutou. Quem chutou é que busca. Quem chutou busca, é verdade. Ele é muito engraçado. E aquelas bolas assim, eu jogava bola na rua. Dente de leite. E aí era era uma travessa ali da Avenida Nova Independência no Brooklyn, que é onde eu morava, né? Porra, e a bola ia, bicho. E atravessava a Nova Independência e falava assim, ai meu Deus do céu. Agora... Quem vai buscar? Sabe quando a bola atravessa, passa no meio de dois carros, passa ônibus e faz... E não pega ninguém. E quantas vezes uma bola não fica oval? Que o carro dá aquela mascadinha, nossa, assim, pá, deixa ela oval. Fica parecendo futebol americano. Você vai buscar ela meia dúzia de quarteirão pra frente. Ela vai embora. Bons tempos que eu conseguia correr. Saudade, saudade. E ontem era 50 mil ingressos vendidos, né, Marcão? Sim. Hoje aumentou para 55, né? Nossa. Então vai. Já era. Ingressos praticamente esgotados. Não, os ingressos de pra venda, público, pra público de aberto, assim, já tá, né? Muito bem, mais alguma coisa, Mota? Não, você tem. Isso. O que você ouviu? Não vai falar. Tá meio rápido, vamos demorar um pouco mais. Você não, vai falar que o São Paulo deu lá uma caixinha pro Corinthians lá? Caixinha? É, por causa do negócio do Lucas lá? Que é isso aí? Caixinha não. Vocês tiveram que calar a boca. Não, pelo contrário, vocês tiveram que calar a boca. O Corinthians apresentou uma documentação que vocês estavam querendo dar um passa-moleque no Corinthians e tiveram que chupar. Chupa trouxa. Que passa esse cara. Vocês nem conseguiram provar que era ninguém. Você vê como você é trouxa, nem informação você tem. Quem dá um milhão pra alguém de bobeira, do nada, quero te dar porque eu sou bom. Não, mas existe um lado, vamos dar de dó. Chupa, mano. Tiveram que pagar. Tiveram que pagar. Fizemos caridade. Tiveram que pagar. Era só um minuto. Mas pagou por causa de quê? Caloteiro. Por causa do Lucas. Caloteiro. Do Lucas. Não, não é. Os caras reivindicavam que o Lucas tinha jogado 6 meses no Corinthians lá. E o São Paulo falava que não. E tinha que, sei lá. Aí, 6 meses não, ele jogou a infância toda lá, seu Mané. Aí acho que o Roberto ligou pro Leco e falou assim, ô Leco, pelo amor de Deus, nós não estamos achando os documentos. Ajuda nós. A gente tá com medo aí de ficar mais taxado ainda de caloteiro. Já não estou conseguindo pagar o estádio, etc. Caloteiro é o teu clube. Aí o Leco falou assim, como eu já faço uma administração bem ruim, vou aproveitar e fazer uma caridade. Então isso mostra a tamanha falta da sua informação. Domênico Gassi, faz uma Eu sou obrigado agora a te dar uma jorrada, porque o negócio é o seguinte, Domênico Gassi, faz quanto tempo que o Lucas foi vendido? 5 anos. Faz um tempinho, hein? 3 anos. Se houvesse boa vontade pelo clube da Vila Sônia, viu, Domênico? É clube da onde? Da Vila Sônia. Vila Sônia. Sim, porque ali onde eles estão localizados é Vila Sônia. Se houvesse a bondade que ele está citando aí do time da Vila Sônia, essa bondade já teria vindo há 4 anos. Não veio porque o Corinthians ele estava apresentando uma documentação na FIFA porque esse time aí queria dar um calote no Corinthians. Não, aqui a gente não. O Corinthians foi obrigado a dar uma jorrada em vocês. Romano, deixa eu te explicar uma coisa. Inclusive, o Corinthians apresentou como prova uma foto do Lucas com piolho na frente do Poupa Tempo quando o Corinthians foi lá tirar RG e CPF. Marcelinho. Bom, tá, o negócio é o seguinte, assim. Domênico, só pagou agora, porque é o seguinte, quando você tem uma crise econômica e você está precavido, certo. Aí você fala assim, gente, às vezes tem um cara lá pedindo esmola, você fala, puta, até gostaria de ajudar, mas diante da crise agora não vai ser possível. Mas aí quando você tá com uma grana legal, etc. Se o dinheiro não é seu, filhão. Aí você chega e até, não, peraí, vou ajudar o cara. Entendi. Mesmo que ele não mereça, você às vezes fica com dó e dá o dinheiro. Sabe que ele vai gastar com pinga, com outras coisas, mas você acaba dando o dinheiro. Entendi. Então chupa, mané, caloteiro. Como o São Paulo precisa de uma grana legal aí que vendeu vários jogadores aí. Aí, meu... R$1 milhão ou R$1 milhão? É 982 mil reais. R$982 mil. Aí viu lá o mendigão do futebol, tava ali com o chapéuzinho ali. Vai, jogou lá, para os caras lá. Fala assim, esse dinheiro o Corinthians vai gastar numa tarde, numa churrascaria para comemorar o título. Vai sim. Tá? E ainda com Mané. E ainda com relação... Mano, se você quiser indicação de restaurante, eu te passo. E ainda com... Mas pode gastar lá? Puta sua vida, pode. Restaurante é McDonald's, cara. E ainda com relação a esse assunto aí da venda do Lucas, o Wagner Ribeiro, que é empresário dele, ele acionou São Paulo na justiça para o clube prestar esclarecimento de como foi a venda e a divisão de valores, porque tem um outro empresário que chama Júlio Davini, que tá acionando ele, querendo morder um beco também. Vou te falar, viu, mano? Tá certo, então. Essas são as manchetes do Estádio 97 no oferecimento. Ah, deixa eu ver agora. Vamos ver quem vai falar. Caramba. Vamos ver qual que é a naba. O narigudo vai falar da Nissan. Você tá falando do Xi, vai pro inferno. Pensei que era time. Nossa, como é jegue. Olha só, amigo, você sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem? Então marque na sua agenda. Nesse fim de semana tem o primeiro Feirão Nacional Nissan. Preparamos ofertas imperdíveis para você sair de Nissan 0 km. Nissan March 1.0 2018, o compacto com menor custo de manutenção com preço de nota fiscal de fábrica. Ou, se você busca um SUV, o Nissan Kicks é a sua melhor opção. Ele é SUV mais desejado das ruas e agora é fabricado no Brasil. Ele vem com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional e muito mais. E ainda com taxa zero em 24 vezes. Isso mesmo que você ouviu. Nada de juros. Mas é só nesse final de semana em toda a rede Nissan. E essa você não pode perder, hein? Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. Pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan! É Nissan! Esse é o Estádio 97 também. Ô, mano, vamos falar do Mac, né? Inclusive amanhã a gente vai estar no McDonald's, né? Com certeza, Sombra. Ó, eles chegaram no McDonald's, galera. Grand Cheddar McMelt com dois hambúrgueres e muito cheddar, galera. Vocês que gostam desse lanche, aproveitem, tá demais. O Grand Cheddar McMelt é top. Tem também Mac Fritas Cheddar Bacon, Motinha. Essa é pra você, com pedaços de bacon acompanhados de cheddar cremoso. Demais, hein? Ficou com água na boca. E agora você vai ver, cara. Esse aqui você vai parar o mundo pra comer também. Ó, tem o novinho Cheddar McRib Barbecue. Esse novíssimo lanche tá top. É feito com carne sombra 100% suína. Opa. O hambúrguer ali é demais, cara. O hambúrguer 100% suíno que você só encontra no McDonald's. Acompanhado também de cebola grelhada, molho barbecue e muito cheddar. Anote esse nome aí, ó. Cheddar McRib Barbecue. Peça esse que você não vai se arrepender. No Dia Mundial Sem Carro, tem Estádio 97 ao vivo direto do McDonald's. Sabe onde? Na Praça Pan-Americana. Na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, dia 22 de setembro, deixe o seu carro em casa e passe lá no drive-thru do McDonald's, do jeito que você quiser. Mas ó, amanhã, galera, no McDonald's da Praça Pan-Americana, a galera do Estádio 97 espera por você, tá bom? Boa, mano, é isso aí, amanhã estaremos fazendo o Estádio 97, faremos o Estádio 97 direto do McDonald's da Praça Pan-Americana. Pô, eu tava vendo lá, meu, que estúdio que montaram lá, meu Deus do céu, hein? Coisa de louco, hein, mano? É. Ah, Sombra, tá top. Demais, hein, cara? A galera do McDonald's tá de parabéns, cara. É verdade. Não só pela estrutura, mas pelo cardápio, cara. É. Não, demais. Sem dúvida. Demais, então amanhã, demais. Ao vivo da Praça Pan-Americana, quero ver você passando por lá no Mac amanhã e participar do Estádio 97 com a gente. Boa. O placar do Estádio 97 informa. Na Vila Belmiro. Sim. Tinha mais gente em campo jogando do que na arquibancada. Nossa, que delicado. Eliminado. Barcelona 1, Alves. Santos 0, no agregado 14 a 1. Agora o foco é no Paulista do ano que vem. Não, o ruim é que a gente faz o placar aqui pra quase ninguém ouvir. Porque os velhinhos não lembram o que fizeram no dia anterior. Nossa, que deitado. Ai, quero falar o seguinte, ó. Parabéns ao pai de santo que acertou todos os placares. Acertou todos. Inclusive essa zebra aí, viu, Domênico? Qual ele zebra? Falou que o Barcelona ganharia do Santos. Falou. Você viu? Com ele certeza. Falou. É. Agora, parabéns ao chefe Benedetti que tá aqui. E uma vaia, sonora vaia, pra aquele senhorzinho covarde que não veio aqui. Porque a gente, quando é eliminado, a gente tá aqui pra fazer o programa. Aí o RG, que agora só porque tá com bico de papagaio, não vem fazer o Estádio 97. Só porque ele não lembra o caminho da rádio, não vem fazer o Estádio 97. Que absurdo, hein? Este covarde RG número 2, mas tá aqui pra enfrentar toda a desgraça de uma zoeira pós-jogo perdido. Rapaz. Tá aqui o chefe Benedetti pra aguentar a catracada do povo. Ixi, Coisa ridícula, hein? Depois da derrota, da eliminação aí, lamentável o que aconteceu lá fora, né, Beto? Acho que assim... Brigas, vou né? Vou falar... Destruíram a tudo. Brincadeira faz parte, acho que tem todo mundo zoar mesmo, mas... Brincadeira gente... não, chupa. Chupa. Toma essa chupada aí. Calma que daqui a pouco é você, ô trouxa. Nossa, meu time é campeão brasileiro, mané. Mas vocês caíram na Série B da Libertadores. Meu time agora vai ficar chupando o dedo. Mano, o seu tá guardado, bem guardadinho. O Corinthians abdicou da competição, não sabe assim. Fecha aí, ó. Se fecha na sua aí, mano. Fecha aí. Você não fala nada não, que já tá chegando aqui, aí. Mas peraí, eu não tô sentindo a derrota, esse loser aí. Tá o cara, sim. Vai, mano, vai. Esse papinho é furado seu aí. É, não tá furado. Falou, oh, ganhamos doce tudo derrota. É. Doce sim, derrota. Se ganhasse, o tava aí todo saidinho. Então chupa nada. Mas vou, aí que já vou, chega no seu. Vou falar rapidinho aqui. Faz um resumo, que a gente tem uma coisa boa pra acontecer já. Mas a desclassificação do Santos ontem tá toda na conta do Leverkusen. É mesmo? Retranqueiro, né? Sentou no resultado. Cadê a frigideira? Não é questão de fritar, não. Ele assumiu que fez besteira. Mas é o seguinte, eu fui no jogo ontem. A gente estava Ah, você foi? Eu fui. Então chupa, ah, então chupa dobrado. Chupa de novo. Era 3h30 da manhã. Quem perde mandando... é zoado, mas quem vai no estádio é zoado em dobro. Tem problema. É frio. Que hora que você chegou em casa, velho? Cheguei 2h30 em casa, tranquilo. Ah, que legal. Pra mim que o Ale chegou, que os caras estão deitando hoje aqui. Ele na Cônego, Domênico Rangoni, com queijo coalho, velho. 3h30, com fome. Então, comprando banana prata e siri. Peraí, deixa eu falar, sério, deixa eu falar. Depois vocês vão. Deixa ele falar na nava. Fala aí, a gente tava na porta da vila antes, e aí viu que o cara colocou dois volantes, Leandro Donizete e Alisson, meu e o Vecchio, que não tem velocidade, ele joga de segundo volante. Tá voltando de lesão, né, o cara, Benedetto. na hora, a gente tava, putz, a gente falou, cara, o Santos vai dar bola pro Barcelona jogar. Vocês três falaram lá. Vai dar vocês. Bola pro Barcelona jogar, não dá pra você na vila, cara. Precisando empatar, ok, não dá pra você entrar pra empatar contra o Barcelona. Tem um mundo espiritual também, tá? Você pode exato. Também. Então, cara, o Levir foi culpado em relação a escalar o cara. Tem um monte de gente xingando o Leandro Donizete e tal. Cara, o cara não tem culpa de ter sido escalado. Até ele jogou bem, o Alisson jogou bem, o Leandro Donizete jogou bem. Muito bem. Só que o Santos ficou recuado e os caras ficaram com a bola o jogo todo. Então, foi questão de tempo fazer o gol no segundo tempo. Então, o Barcelona jogou bem melhor, o Santos mereceu ser eliminado. O ataque do Santos foi bizonho, Copete, bizonho. Ricardo Oliveira se esforçou, mas não tá conseguindo. Já era, né, velho? E, cara, um capítulo à parte pro Bruno Henrique, cara. O cara não encostou na bola, não conseguiu jogar bola. Tá numa marra. Ele jogou meia dúzia de jogo bom e ele acha que é craque, cara. Tem gente falando que ele tem que ir pra seleção e ele deve tá acreditando. Mentira que alguém então, falou. Cara, ele tem que pra deixar ler? De ser pipoqueiro. Ele pipocou, jogo grande, ele pipocou. Cuspiu, né? E outra, fez uma cara. Coisa horrível, essa coisa mais o capítulo do cara... Isso eu tô falando só do futebol. Agora, o a cara cusparada. Ter cuspido na cara de um cara. Aí hoje ele pediu desculpa. Não tem desculpa, não. Cara, ele tem que ser punido exemplarmente. Esse cara tem que ser punido. Olá, eu sou o Ale. Ele é um idiota. Olá, Ale. Ele é o Ale. Eu sigo muito, não sei se vocês já sabem, né? O mundo do reality show, né? Claro. Como é que ficou os seus 25% de Santos aí, ó? Não, então, eu ia fazer justamente esse negócio do Bruno Henrique. Porque André Sourati e Matheus Verdelho trocaram cusparadas. Nossa senhora. É verdade, não é? É verdade. E a Record até proibiu... Cusparadas. Cusparadas. Vai ser considerada como agressão agora. Eu acho o Bruno Henrique também... Não, eu acho que ele tem que ser punido. Foi a Fazenda mesmo. Dando exemplo pro futebol. Aí. E olha, legal, boa. Você sabe que eu gosto muito do Estádio 97, sou fã de todo mundo, mas... Hoje, que é o dia do abraço, inclusive, não sei se vocês... Não sabia disso, eu sabia que era dia do radialista. Ah, do radialista e do abraço. Hoje é dia da árvore também. Ah, Mota, vai abraçar uma árvore. Mas enfim, eu queria... Hoje é dia do Giovanni Augusto. Queria dizer que hoje é um programa especial, porque... Sim. Dia do abraço, um abraço pro Santos, um abraço pro Corinthians, né? E também eu fiquei acompanhando muito as redes sociais do Motinha, né? Que é uma pessoa que eu tenho um carinho especial. E vai ao contrário, deitar. Né? Ele falando dos humildes, né? Assassinando a língua portuguesa. Que rede social você assiste? E ele falou também que ele é o mais bonito do estádio 97. Isso eu ganhei, não tem jeito. Quer dizer, tá falando sério? Sério, ganhei, hein? Eu não, acho. Não pode ser. Ganhei do Mano. Entre você e o Mano, né? Sim. Ah, bom, eu acho, concordo. Mota, sinceramente. Seu Mano é feio. Eu acho que você não é feio. Você é top. Acho que não é feio, Mota. Você é paralítico, é paralítico da cara, é diferente. Nossa senhora! Mas que deitada! Ah, meu Deus. Falou o Brad Pitt agora, vai. Ah, Falou sem cabelo. Então é isso. Mas outra coisa, chefe, mas por que uma revolta tão grande do torcedor? Porque se você fala... Tudo. Muito cara. Triste. Outra coisa ridícula. Quebraram o ônibus, tentaram invadir o vestiário. Tinha muita... A torcida jovem e a Sani Jovem, tem muita gente que fica do lado de fora da vila assistindo, eles montam telões. Torcida jovem do Santos é o mesmo cara que botou o nome do Belo, Belo de Belo, né? Tem um pessoal novinho lá. E, cara, assim que acabou o jogo, a torcida nem tinha saído. Não foi a torcida que tava dentro da vila. A torcida que tava na rua começou a quebrar o ônibus do Santos, tava parado em frente. Mas você viu essa cena aí? Os caras tacando aparelho auditivo no ônibus, cara. Era muleta, né? Andador. Mas, amiga, ônibus era andador. O ônibus não é guardado dentro do estádio? Não, estádio raiz. Dá uma licença, estádio raiz. Não entra. Não. É a tipo porta, a Javari. A porta do vestiário. A rua é tão pequena que ele não consegue manobrar. Não tem que... A porta do vestiário é na calçada e o busão para na frente. E o busão ainda tem que parar com as rodas em cima da calçada. Para passar os carros do lado. Ah, entendi. E os caras começaram a quebrar tudo e tentar invadir o vestiário e tal. O chefe mesmo jogou duas paejas no time. Eu não joguei porque... Isso é coisa de vagabundo, né? Eu só quero saber. Amor de uma quebrou coisa. O carro dos moradores ali da rua. Quebraram tudo, cara. Uma coisa que eu queria saber. Bares ali com criança. O seu RG não veio, né? Covarde. E ele, esse tempo todo, depois que o Palmeiras caiu fora, ele ficou falando aqui, ele a torto e a direito. Até que rachou só do que é o seguinte. Não é que rachou do peito, eu só queria saber. Acabou, porque amor, ele rachou, ficou rachou, falando. Acabou, ficou falando. É Cavani e Neymar. E agora, se pegar a gravação, vai provar o que eu tô falando. Porque eu não falo aleatoriamente, não. Não. É, porque agora vamos vingar os co-irmão. Vamos vingar o co-irmão. Vamos vingar. Todo dia fala, olha, Domênico, mas tem que vingar mesmo, hein? O senhor também falou um dia aí. Peraí. O senhor falou aqui também. E eu quero fazer uma coisa hoje. Só falta o seu Vieira vir com esse fazer papinho uma coisa. Furado aqui. Calma. Domênico. Só falta o seu Vieira vir aqui com esse papinho furado que vai vingar dois co-irmãos. Domênico, sério agora. O rei de copas tá Domênico, aqui. Seguinte, calma que eu vou te ajudar. Queria falar uma coisa pra você hoje. Desculpa, não deu. Não deu, né? Não deu pra te vingar. Ah, então chupa. Então chupa e vem pro sofá. Igual agora vocês. Agora, seu Vieira, cuidado. Igual vocês. Por cuidado, hein? Porque o seu RG, o seu chefe aqui, ficaram aí, né? Vamos vingar o co-irmão, vamos vingar o co-irmão. O senhor já começa com esse papinho. Cuidado, hein? Não, não. É melhor não falar, hein? Tá? Melhor não falar. Tá? Muito legal. Muito legal. Mas pera lá, pera lá. Me dá. Eu ouvi quando aconteceu aquele episódio com o Jô lá, aquele gol de mão, a mídia inteira execrando o Jô. Todo mundo falando do caminhão. Todo mundo falando um monte. Ah, Jô, colocaram até o caráter dele em xeque. O que o Bruno Henrique fez ontem, velho, foi vergonhoso. Vergonhoso. E agora eu não vejo a mídia fazendo uma mobilização toda pra crucificar o cara igual fizeram com o Jô. Cadê aí os éticos da mídia? Cadê os puritanos da mídia? Não vou falar nada? O que você tá falando? Do Bruno Henrique, que deu uma cusparada na cara do cara. Você não ouviu eu falando? Você tá surdo. Ah, você falou muito pouco. Você falou muito pouco. O quê? A velha surda. Eu falei que ele tem que ser punido exemplarmente. Ponto. Ah, mas você não deu a ênfase que você deu pra criticar o Jô. Eu? O senhor não teve a mesma ênfase. Como você tá, seu chefe Benedetti? Eu vi você na rede social execrando o Jô e agora com o Bruno Henrique. Agora você vai provar. Punir exemplarmente. Ai, ai, ai. Ué, eu achei que foi uma atitude de covarde, nojento, ridículo. E ele tem que ser punido. Boa, chefe. Eu até em determinado momento, não é que eu defendi o Bruno Henrique. Não é que eu defendi o Bruno Henrique. Eu vi você defendendo momento, hoje na hora do almoço, sim. Não é que eu defendi. Eu falei o seguinte, falei, dependendo do que o cara ouve, Domênico Gato, por exemplo, ele é um jogador negro. Numa dessa aí, é um cara que sofre preconceito diariamente. Falem. É um cara que quando ouve alguma coisa, ele pode reagir dessa maneira. Ele pode chegar e dar uma paulada no cara e às vezes até de maneira impensada, dá uma cusparada. É algo injustificável? Concordo. Mas só quem vive o preconceito diariamente pode falar se é tão injustificável assim. Sim. Só que aí o Bruno Henrique, quando ele vem e declara que ele perdeu a cabeça mesmo ali no calor do jogo e acabou fazendo isso, boa, esse cara tinha que tomar um gancho de no mínimo 6 meses, cara. Não sei 6 meses. Tempo, mas ele tem que ser punido. Qual? Muito bem punido. Bem punido, muito bem, bem punido. E agora é a punição do estádio. Cadê o alçapão? Oi! Tomou naba e veio eliminação. Chora alçapão, a liberta então já era. E agora chupa peixe. E aqui todo Corinthians ser ganhar. Oi! Pra todo mundo do time se escorar. Estádio 97. E ontem ficou claro. Olha cantando e descendo agora. Chupa peixe. Oi. Sensacional. E as caretas do pastor fica na sua. Oi. Vai. Sardinha levou a sua. Ai, ai, ai. Guayaquil. Barcelona. Guayaquil. Nossa, que sensacional. Mas é uma das melhores músicas que já foram vinculadas no rádio brasileiro. É uma das melhores produções, sensacional. Márcio Fagner Rodrigues. Boa. Márcio Fagner, Marcião, aí. Muito bom, muito bom aqui no estádio, mas aí também. Ó, show de bola, hein? Muito bom, Marcelo. Mas fica tranquilo, a gente só vai tocar mais 7 vezes a música do programa. Não, fala não. Só mais 7 vezes, calma. Isso. Não, mas tem mais musiquinha, viu? Fica tranquilo. Tem mais coisa aí. Eu só quero me solidarizar ao chefe, tá? Falar pra ele ficar tranquilo. Cuidado. E ao Domênico também. Ó, eu falei isso pra você, cuidado. O maior copeiro desse país, o imortal peleador. Vai passar máquina nesse Barcelona aí. O peleador, vai. Copeiro e peleador. Maior copeiro desse país. Parabéns, Vieira, mas pelo Vieira. Título de campeão da Libertadores. Obrigado, Ale. Vieira. Olha. Eu ouvi aí durante semanas e semanas. Eu ouvi RG. Ouvi chefe Benedetto. Eu não. Ouvi Sosa também ontem, viu? Mano. Falando, não, mas eles falando assim, ai, estamos invictos na Libertadores. Quem é o único brasileiro invicto na competição? Dá a chupada. Morreram o gordinho, Domênico. Eu vi. Morreram o gordinho, chupa. Vamos morrer gordinho mesmo. E não vamos esquecer do falecido RG também, né? Sim. Verdade. Não, falecido, em paz, RG. Falecido e RG. E o Ale, olha que coisa, né? O imortal tricolor tá nas cabeças, é o único brasileiro. E o River Plate, que tava todo mundo dando como finalista. Tá praticamente fora hoje. Mas vai reverter, hein? Nós temos um convidado que tá todo feliz que o River tá fora. Calma, já vamos. Não vamos falar quem é, né? É isso aí. Bom, continuando com as manchetes do Estádio 97, porém antes eu tenho um recado da HDI Seguros, porque eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. O Estádio 97, também no oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha. Futebol pede Extra Gol. Beba com moderação. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. E oferecimento de Buscapé. Buscapé. Você quer ofertas de A a Z sempre com o melhor preço? Dá uma busca no novo Buscapé. Boa. E agora, as manchetes do fala da Napa, fala aí, mano. Fala da Napa, fala aí, mano. Do Estádio 97 informa. No El Cilindro, Racing 0, Corinthians 0. Faltou ontem, né? Aquela mãozinha pra vencer. Do Jô e do juiz. Gambá, de como se sente jugar na cara de los dios. Dale Racing! Chupa Corinthians! Não era verdade! Não tem a mano de Jô! Não tem lá! Que Racing! Chupa Corinthians! Dale! Oh. O juiz, sabia lá do negócio? É o melhor! E eu não sei se o mano tá assistindo pela internet, mano. Nós estamos tudo fazendo uma homenagem aqui, viu? Estamos aqui fazendo uma homenagem nas nossas cabeças. Fechei o laptop. Ao Corinthians Futebol Clube. Nós estamos fazendo uma homenagem agora ao Corinthians, ao Futebol Clube. Todo mundo de chapeuzinho, do Racing. Chapeuzinho do Esporte Clube Corinthians Paulista. Lindo, hein? Assim, São Paulino, Palmeirense, Santista que ligar, vai ganhar boné vista aérea do Racing. Boa! Boné vista aérea do Racing. Vai. Temos até a torcida do Racing hoje no Estádio 97. Demais. Boa noite, Roberto Toca, torcedor símbolo do Racing. Eita. Boa noite, mano. Fala aí, Roberto Toca. Na academia. Você escutou ontem que falaste de mim? Claro que escutei. Você falou que não ia vir hoje. Ué, óbvio, porque você é modinha. Se tivesse tomado uma chacoalhada, você não estaria aí. Olha, eu te conheço muito bem. Segunda-feira vou voltar só para dar risada junto com o irmão. Boa, Roberto! Nossa, sensacional! Faz o seguinte, Roberto Toca. Sim, volta, mano, na segunda-feira quando terminar o Campeonato Brasileiro para ver se você vai dar risada aí, o Mané. Não. Mané, isso aí é outra coisa. Mané. O que o Roberto tá falando é que nós vamos carimbar a faixa se vocês forem campeão. Não sei. Bacana, não, primeiro, ó, você fecha a casinha aí. Primeiro, antes de mais nada, saia da zona de rebaixamento pra falar comigo. É domingo, falar com o cara que vai cair. Olha, mas recuso a falar com o time que tá no Z4. Mas o Roberto é São Paulino, sim, mas ele é argentino e lá ele é um torcedor fanático do Racing. É mesmo, é? É, não é não, Roberto? Sim, senhor. Eu lembro ainda que Palmeiras fez 7 na gente uma vez. É verdade. Mas o ontem, mas sou único, hein? Porque Corinthians já perdeu. Nunca ganhou Corinthians. Exatamente. Nunca ganhou de vocês? Nunca. 4 jogos, nunca. Quem é Racing? Nossa, se eu nunca ganho do Racing. Nunca. Famoso caso quem? É o jogo Racing 2 em Inhaca 0, né? Não disputa nada, não disputa nada, pô, nunca chega em lugar nenhum. A gente chega a cada 20 anos a jogar contra vocês, já sabe que o bicho tá ganho. Nossa! Chamou de freguês! Freguês! O Racing. O Racing na Argentina é como se fosse a Portuguesa, gente. Tudo bem. Não merece nem crédito, tá, mas bom, é verdade. Perfeito. Agora, imagina você perder da Portuguesa. Não! Sabe por que eu sou o Roberto Toca? Eu vou te falar, porque o Corinthians resolveu perder. Eu vou te falar porque o Corinthians resolveu perder. Mas para que deixou? O Corinthians, em 2015, ele fez a mesma coisa com o Santos na Copa do Brasil para focar todos os esforços do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, em 2015, ele abdicou da Copa do Brasil para ganhar o Campeonato Brasileiro. E agora, em 2017, tá fazendo a mesma coisa. Ele abdica de uma competição que era secundária no plano do Corinthians. Não é que o Corinthians não quer ganhar. Ah, beleza. Tá disputando? Obviamente, ele vai querer disputar até chegar no momento que ele possa ganhar. Só que quando começa a pesar, ou você disputa uma coisa ou outra, ou perde as duas, o Corinthians optou de maneira, na minha opinião, certa, em abdicar do campeonato da Sul-Americana. Com 10 pontos na frente, você precisa abdicar? É. Claro que precisa. Claro que precisa ter mais 14 rodadas. Peraí. A vantagem... Pera. Posso falar, gente? Eu posso falar? É óbvio que é a manchete do Corinthians. Então vamos lá. Vamos lá. A manchete do Corinthians. Quando for a manchete do Racing, você fala. Não é. É a manchete do Corinthians. Não tem torcedor do Racing na mesa. Então o negócio é o seguinte. O Corinthians, na minha opinião, o que o Corinthians ele tem de fato que se preocupar é pelo fato dele não estar jogando bola. O Corinthians em 2015, ele estava jogando futebol muito mais convincente do que ele tem apresentado hoje. Vão falar, mas o elenco era melhor? Era melhor, concordo. Mas o futebol que o Corinthians apresentou no primeiro turno foge totalmente a característica do futebol que o Corinthians apresentado no segundo. Então eu penso que jogadores aí como o Jadson, como o Rodriguinho, eles precisam novamente aí aparecer em campo. Sabe o Jadson ele foi um fantasma em campo. O Rodriguinho ontem quando entrou, ele entrou pra suprir a ausência do Jadson, porque o Jadson não tava jogando bem. O cara, ele sacou o Jadson e falou: Rodriguinho, tenta fazer alguma coisa diferente, vai lá. O Rodriguinho entra em campo e faz aquela bobagem. Então não dá para os jogadores do Corinthians saírem lá terceirizando a responsabilidade e colocando a culpa na arbitragem. Os jogadores do Corinthians eles precisam assumir que a culpa também é deles. Por mais que o árbitro tenha sido caseiro em alguns momentos, e foi, de fato foi, mas o Corinthians ele não pode alegar que o árbitro influenciou no resultado final do jogo. O Racing jogou melhor que o Corinthians. E cabe, para que um elenco possa melhorar de qualidade, ele precisa assumir as suas deficiências. Ele precisa assumir os seus erros. E eu não vi isso nos jogadores do Corinthians ontem. Tentaram terceirizar a culpa, jogando nas costas do juiz, sabendo que o time do Corinthians não tá jogando nada. O Corinthians deu um chute no gol, cara, o jogo inteiro. É muito pouco. Então, volto a falar aqui, 10 pontos de diferença é muita coisa? É muita coisa. Mas temos 14 rodadas em disputa ainda. O Corinthians ele não pode deitar numa gordura que ele conquistou no primeiro turno e deitar em berço esplêndido. Tem que ir pra cima lá pra conseguir ampliar ainda mais essa vantagem. Já que abdicou da Sul-Americana, agora que faça jus ao Campeonato Brasileiro e mostra que tem foco e que tem bola pra ganhar o título. Pronto. Agora com a palavra o vencedor, o grande vencedor. O problema é que Nitaqueira, o Carilli sempre fala: abre bien las pontas para los banderinhas y para o árbitro fala, segura ahí no medio. ¿Qué acontece? Que ontem no falou Carilli eso para o árbitro banderinha. Ay, ay, no sabía falar. Juizinho caseiro, Juizinho caseiro. Balbuena fala español. O Romero fala también español paraguayo también. Entonces, ¿vocês no se comunican con un uruguayo? Sombra, vou falar para você que eu... Tá sentido. Eu faço natação sem touca, né? Que eu também jogo futebol sem caneleira, cavalo sem sela, judô sem kimono. Certo. Mas esse touca, eu tô apaixonado, me engravida de gêmeo touca. Porque que deitada que ele tá dando no mano. Só você sabe que eu agora, né? Deitado o quê? Não tem ninguém pra levantar o mano lá. Campeão brasileiro, filhão. O porteiro meu time é campeão brasileiro, filhão. Deitado, assim. Não, o campeão goiando, brasileiro velho. É o Palmeiras, desculpa. Meu time é o campeão brasileiro de 2017. Por enquanto é nós. Por enquanto é nossa imagem aí. Ó, mano, fica aí com a Série B da Libertadores aí, filhão. Fica tranquilo, fica, mano. Fica aí, ó. Série B da Libertadores. Ih, olha lá. Mano. Musiquinha, vai. Musiquinha. Ah, música. Ah, musiquinha. Mano. Oi. Na Sul-Americana, os gambá rodam. Oi. Sem apito não podia ser estádio novo. Oi. Descontrolado e o juiz... Pegador. Rodriguinho, desce pra valer. Tamo dançando, vai! Agora com esse time eu quero ver. Oi! Você vai ganhar o clássico que tem. Chupa galinha! Chupa galinha! Chupa galinha! Sensacional! Mas é muito boa essa música! Chupa galinha! Chupa galinha! Chupa galinha! Nossa, mas essa é uma música melhor que a melhor. É melhor, meu amor de Deus. É melhor todo mundo. É melhor. Sensacional. Sensacional isso, velho. Belo lixo, belo lixo. Ah, sensacional. Muito bom. Nunca vi nada igual. Doce derrota. Vocês estão fazendo musiquinha para um time que abdicou da competição. Foi uma doce derrota ontem. Mentira. E nem derrota foi. Foi um empate de 0-0. Fala, Danaba. Fala aí, mano. Oi. Fala, Danaba. Fala aí, mano. Oi. Fala, Danaba. Fala aí, mano. Inclusive, estão mandando aqui as fotos do desembarque do Corinthians. Olha aqui a cara de felicidade. Eles estão doce derrota. Porque eles queriam cair fora. Estão representando muito bem. Eles querem cair fora. Ah, é tudo ator, né, mano? Acho que vocês, olha, pra essa doce derrota, acho que vocês são diabéticos, viu? Ó, a diferença, por exemplo, vamos lá, pro Tony Ramos, que é um baita ator. Pro Murilo Benício, essa daí, essa aprofundar no personagem. É se aprofundar no personagem. Vai, o Murilo Benício, Sombra, se ele for um mecânico, nossa, ou se ele for um magnata, é o mesmo jeito. É o mesmo jeito. Mano, muda, mano, se muda a roupa. Passado, você ia estar deitando hoje. Olha, para. Nada. Eu tô deitando, Motinha, porque meu time é o campeão brasileiro de 2016. Ainda não é. Anota aí, Atenção. Já é. Nós temos nas ruas de São Paulo, Sim. Na boca do estádio. Bernardo Veloso. O Bernardo Veloso, repórter Tetinha, está nas ruas de São Paulo para você ir lá participar, cantar Chupa Galinha. Chupa Galinha. Você vai lá, atenção pro endereço. E os 10 primeiros que chegarem, os 10 primeiros que chegarem, além de falarem com a gente, concorrerem a uma vaga de estranho no ninho, ganham um bonés Estádio 97 Vista Aérea. Nossa! É verdade. Atenção pro endereço, Zona Sul de São Paulo. Oi. Avenida Cupecê. Ah, Cupecê. Cupecê, número 2603. Esquina com a rua Frederico Albuquerque. Estão lá no posto Shell, ao lado do Parque do Nabuco. Ah, o Corinthians levou um Nabuco. Ele tomou Nabuco. Tomou Nabuco ontem. Lá na cidade Ademar. Então, olha, hoje na boca do estádio, você falando na boca do estádio com a gente ao vivo, lá da Avenida Cupecê 2603. Então, lá no posto Shell, tá bom? Passa por lá, fala lá com o Tetinha, vai falar com a gente, vai ganhar boné Estádio 97 Vista Aérea, muito bacana, tá? Que são, inclusive, produzidos pelo nosso amigo Roberto Toca, que está aqui hoje. Boa! É, Toca! Né? Exatamente, que inclusive mandou pra gente aqui esses bonés lindos, maravilhosos, maravilhosos. Um mais lindo que o outro. Mano, o teu botão um pouco maior, tá? Tá com a cabeça inchada, né, Roberto? É, Roberto. Ô, Ale, só uma coisa. Roberto Toca, vou te mostrar a cabeça inchada. Olha! O Toca é mito demais, velho. Ah, meu Deus do céu. Então, olha, passa por lá e você vai ganhar aí os bonés, os 10 primeiros, vai entrar com a gente. E, e um dos participantes ainda será estranho no ninho, aqui no Estádio 97, beleza? Boa. Muito bem, Estádio 97 da Energia 97 FM. Sensacional. Todo mundo com o boné do Gás é genial, velho. É esse sensacional. É fora do comum, cara. Aqui tem um oferecimento também de Fricô. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, o assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento, que acabaram os problemas. Chegou Fricô. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Agora eu queria dar um recado importante para você que é pai, você que é mãe, ou para você aluno de segundo grau, sabe por quê? Tá chegando aí o fim do ano, você tá encerrando aí a sua vida aí no colégio, né? Já tá pensando no que vai fazer na vida. E principalmente você que, por exemplo, tende a fazer alguns desses cursos, como, por exemplo, deixa eu ver aqui, administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil, engenharia de computação. Se você tende a fazer esses cursos, se é o que você pretende, eu tenho uma dica muito importante para você. Não deixe de consultar, não deixe de fazer a sua matrícula na ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão. A ESEG é do mesmo grupo, do Grupo Etapa, entendeu? É, faz parte do Grupo Etapa. Ou seja, cara, muito louco. Sempre formando o melhor de você. E a ESEG, ela, inclusive, é extremamente bem avaliada pelo próprio MEC, porque você tem uma infinidade de faculdades para você fazer a sua matrícula. Você tem uma infinidade hoje, é impressionante. Então você tem que se basear, você tem que se pautar em algum parâmetro para você escolher a faculdade certa. E se você for lá ver as avaliações oficiais do MEC, você vai ver os altos índices, as altas notas que a ESEG tem. Você vai ver, por exemplo, que a ESEG obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Nossa. Então anota aí para você fazer a sua inscrição no vestibular da ESEG já para o primeiro semestre de 2018. É ESEG.edu.br. ESEG.edu.br. Ou utilize sua nota do Enem. ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Não perca tempo, viu? Estádio 97 também tem o oferecimento da Stella Barros Turismo. Maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Quem ligar e entrar no ar ao vivo aqui vai ganhar e disser: todo dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá? E são paulinos que entrarem ao vivo ganham vagas na torcida Estádio 97, desde que digam uma frase: eu quero ir na torcida Estádio 97. E vai no clássico, domingo, 11 da manhã, no camarote único, com todo o conforto, tá bom? De bola. Então não deixe de participar. Vale apenas para os são paulinos, porque o jogo é mando do Tricolor, tá bom? Boa. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos pro telefone 3284-7097. 3284-7097. Ah, não, mas antes, o pessoal gostou. Ah, o pessoal gostou. O pessoal quer musiquinha. Essa mesmo eu queria. Ah, não. Vai todo mundo cantando no trânsito. Oi, cantando. Sem hábito não podia ser estádio no descontrolado e o juiz. Sensacional, hein? Rodriguinho curse pra valer. O Jô sem braço pegou forte o argentino. Agora com esse time eu quero ver se vai ganhar o clássico que tem. Porcaria. Vai, Dudu. Chupa galinha. Chupa galinha. Chupa galinha. Oi. Chupa galinha. Ô galinha, vai. Oi. Oi. Chupa galinha. Oi. Chupa galinha. Chupa galinha. Oi. Chupa galinha. Meu Deus do céu! É a melhor música que eu vi toda a minha vida! É sensacional! Eu nunca vi nada igual! Mas peraí, não tem musiquinha dupla pro Santos, não? Porque o Santos. Mas os santistas não ficaram falando groselha aqui. Peraí, você quer dizer o quê? Que o Santos não dá audiência, toca uma vez só já. Agora que o Corinthians dá audiência, fica provocando toda hora. Eu gostei do chefe dançando, parece a Paquita do Jô Soares. entendi, não entendi. Parecia o poupançudo da caixa. Água na Carol, água, o Gilberto Barros, água na Carol. Água na Carol é demais. Todo ouvinte que ligar hoje devia tocar essa música. Todo ouvinte que ligar. Eu também acho. Ah, meu Deus do céu. Muito bem, vamos aos ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Segunda-feira vai ser bom esse negócio também. Vai. Você não vai. Você não vai. Segunda-feira vai ser. Você acha que. Qual 25% vai estar tá feliz na segunda? Ah, eu não sei. Agora tô muito confuso. Ali. Meu coração não sei o que acontece. Tá confuso? É, Ale. Ah, o Romero que. Eu acho que o Romero tá um pouco à parte disso. Tem muita gente falando. É uma verdade, né? Mas que me dói um pouco. É. Ele tem 102 dias que ele não faz um gol pelo Corinthians. Mas isso, vai. O que acontece? 102? Tem a cara nunca do ficou base, 102 choro, dias. Tem no atacante, né? Quem nunca? Qual grande jogador, não é mesmo? De ataque, que nunca ficou 102 dias. Wellington Paulista. Sem fazer um gol. É. Não, deixa eu te fazer a pergunta. Deixa eu te fazer a pergunta. Na Libertadores, o Grêmio é Brasil. No Campeonato Brasileiro, domingo, quem que é o Brasil? São Paulo que é Brasil, te ocupa, né? Mano. Torce mesmo, Ante. Torce mesmo. É Corinthians contra tudo e contra todos. Isso. Quero ver a cara de tacho. Quero ver a cara de pano molhado de cada um na segunda-feira aí. Quero ver a cara de trouxa de cada um aí segunda-feira. Vamos ver. Vamos lá. 3284-7097. Vamos aos participantes. Toca, Asdrubal. Qualquer, mano. Senta no cabo do martelo. Nossa. Com 5, 6 brejas, ele sai degustando o pinguelo. Na mão e o Benji ele ainda desfruta. Tá bem fortão, mas a gente sabe que ele é uma fruta. Se na Vila Maria, mano, é conhecido como a safada da fiel. Um instante imagino que ele já deve estar virando a anel. Mas meu Deus do céu. Sensacional. Eu vou falar, hein? Alô? Vocês estão gastando o tempo do rádio pra pôr essas porcarias do ar, isso é brincadeira. Quem fala? É Diogo. Ai, Diogo. Ô, Diogo do quê? Diogo Lúcio Nunes dos Passos. Olha. Quantos anos, ô, Diogo? Tenho 34 anos. E o bairro que você mora? Jardim São Luís. Ah. E o time? Tricolor, né, mano? Ah! Tricolor! Ufa! Eita, nós! É nós, Tricolor! Vamos ganhar de quanto? Ah, vamos ganhar fácil esse jogo aí. 2x0 pra mim tá bom. 2x0, placar bonito. Os caras estão deitando hoje, hein, mano. Nossa. Ó, Domênico Gato, inclusive, fazendo uma matemática aqui realista. O Bahia possivelmente vai vencer o time do Grêmio. Por quê? O Grêmio. Ah, porque possivelmente aí o Grêmio não vai dar tanta atenção assim no Campeonato Brasileiro. Ué, por que não? O Grêmio. Quando que é o jogo contra o Barcelona? Campeonato Brasileiro acabou. Agora é só em outubro. Só em outubro? Como não vai dar? Acabou. Mesmo assim, o time do Grêmio ele tem alguns jogadores aí que estão desgastados e o próprio Renato Gaúcho já deixou claro que ele vai deixar o Campeonato Brasileiro em segundo plano. Esse jogo contra o Bahia, possivelmente o Grêmio nem levará o time titular. Pode fazer um mistão. E o Bahia deve vencer. O Bahia lá com o René Júnior, o Bahia com o Zé Rafael. Pode vencer. Pode vencer. Vamos lá. Speed Mendonça. Continua. Vamos lá. Vai. Domênico Gato. Corinthians e São Paulo, se a gente pegar o retrospecto, não é absurdo pensar que o Corinthians possa golear dentro do Morumbi. Golear. A última goleada dentro do Morumbi foi em cima de vocês, viu, verdade, Mané? Que o Cueva deitou ainda. Vai folgando, não. Inclusive, Eita. O Curitiba que tá brigando ali, tá uma posição abaixo do São Paulo, vai pegar um Botafogo cabisbaixo e desnorteado porque foi eliminado pelo Grêmio. Botafogo vai estar triste, então possivelmente o Curitiba deve vencer. O Botafogo vai tentar as últimas fichas. Até o Botafogo conseguir reengrenar, Domênico Gato, depois tomar um soco no queixo, os caras vão demorar umas 3, 4 rodadas. Tá, e continua, então, vai. E aí você pega lá, ó, a Ponte Preta, Domênico, ela vai pegar... Quem que a Ponte pega? É o Chapecoense. Mata o outro aí. Chapecoense que tá mal, hein? Chapecoense que tá mal no campeonato, mas a Ponte Preta tá ali brigando também. Mas a Ponte também tá mal. Tá mal também. Então, um bêbado mata o outro aí. Qualquer vitória é ruim pro São Paulo, tanto da Chapecoense quanto da Ponte Preta. Porque as duas aí tem... Empate é ruim pros dois, mas eu não acho que esse jogo empate. Porque você pega ali Chapecoense e Ponte Preta, ambos precisam da vitória. Sim. Aí por que não poderia dar empate? Então, qual a lógica disso? Nenhuma. Vão se expor, Sombra, vão se expor. Vão se expor. Assim como o São Paulo se expôs contra o Vitória. Continua. Então, Domênico, ó. Todos os jogos indicam que o São Paulo vai quebrar a cara essa rodada. Todos os jogos indicam que o São Paulo vai quebrar a cara? Os jogos que interessam o São Paulo mostram que o São Paulo vai se ferrar. Isso somente rodada. Com os seus olhos do Stevie Wonder. Meu! E só os seus olhos do Magela que você vai ver isso aí. Imagina. Olha só uma coisa, meu Sombra. Ele agora pensou todos os resultados contra o São Paulo. Não, We Are The Champions. Mas são os mais óbvios. O campeonato acabou, virou secador. Não, é. De repente, agora, virou secador. Agora, pra quem dizia que ia estar comemorando, que já é We Are The Champions, mas essa que acompanha a música, agora, a música aqui. Fazendo a música aqui, não tem problema nenhum. Analisando não, o jogo. Agora não, porque o ouvinte é tricolor e tá no ar, vai pôr porra nenhuma de Queen aqui, não. E outra coisa, o Mano só tá esquecendo de analisar o desempenho ridículo do time dele no segundo turno, que se não fosse esse gol de mão do Jô aí, só ia ter ganhado um jogo no segundo turno. É verdade. Então a gente fala, ô trouxa, pra você que talvez aí não tenha o conhecimento exato. Não, trouxa, o Corinthians ele mantiver um aproveitamento de 50%, que é um aproveitamento ruim. 50% dos pontos, o Corinthians é campeão brasileiro. Temos ainda em disputa 42 pontos, certo? É isso, certo. 42. Boa. 14 metade, rodadas, 21, vezes 3. Certo. 21 pontos, aí se o Corinthians conseguir aí em 42 possíveis, ele tem um aproveitamento de 50%. É, e é um aproveitamento pra somar. É um aproveitamento que o Corinthians atinge a marca de 74 pontos. E com essa pontuação você é campeão brasileiro. Posso defender a parte que me interessa mesmo? Claro. Que mexe comigo. Eu queria falar. Quantos por cento? 25%. 25%. Talvez um pouco mais por causa dele, Romito. Porque eu tô com uma dúvida aqui. Entendi. O Mano talvez possa me ajudar. Que tipo de atacante é o Romero? O atacante celular pré-pago. Celular pré-pago? Ruim e só cai. Se é o atacante Ford. Como é que é Ford? Não tá acostumado a fazer gol. Ou se é o atacante Roberta Close. Como é que é o atacante Roberta Close? Não sabe o que fazer com a bola. Sensacional. Sensacional. Mas, ô Diogo... Eu quero ver o que o Ale vai falar segunda-feira, quando o Corinthians venceu o São Paulo com o gol do Romero. Vamos lá. E aí, cara, eu ia perguntar pra você, a respeito da escalação pro jogo de domingo, você colocaria o Cueva para jogar ou você manteria a escalação do último domingo? Porque ainda tem o Jusilei que não pôde atuar, né? Então... o Gomes vai cair, né? O Gomes cai, né? Olha, eu não colocaria o Cueva porque ele não tá jogando bola. Eu acho que ele parou de jogar bola. Eu acho que ele tá... A intenção dele é ir embora. Então que vá embora. Que vá embora essa carnista. Mas no último jogo ele foi bem. No domingo, no segundo tempo, foi bem, hein? Sim, mas um jogo pra mim não vale nada. Mas o Diogo, os jogos que ele fez pela seleção do Peru, ele veio deitando também, mano. Acho que a fase do Cueva agora melhorou um pouco. Voltou, acha, hein? Cara? Ele voltou, aquele Cueva. Você não acha? Não, ô Mota, não acho não. Eu não acho que ele voltou, não. Eu acho que ele pra voltar, ele tem que mostrar futebol. Na minha opinião, quem tá jogando muito é o Hernani. O Hernani tem que vestir a camisa 10 lá e falar com ele, fica no banco aí. E o Júnior Tavares, você voltaria com ele ou mantém o Edmar? Não, o Júnior eu acho que eu manteria. Manteria o Júnior e o Militão. David Brasil, o Militão jogou muito. Não, o Militão tem que ficar. É o David Brasil. É o Diogo Brasil. É o Ataliba que tá falando. Quem é o Ataliba? O ouvinte. Agora, eu acho que a torcida do São Paulo ainda tá um pouco desconfiada do Cueva. E é natural que ele fez um bom jogo contra o Vitória. Mas durante boa parte desse campeonato, ele foi chamado de jogador dono de sauna, né? Por quê? Ganha dinheiro com o suor dos outros. Ah, é verdade. Agora ele tem que recuperar o espaço que ele perdeu. Sim. Mas parece que ele tá com vontade, né? Ô, Ale. A atitude dele tem mostrado isso, né? Eu só gostaria de fazer um adendo aqui na nossa conversa. O quê? E pedir para que o Ale tenha o mínimo de decência. Ah, não. Já que ele fez aí uma crítica severa contra um cidadão que só faz o bem. Nossa. E que é bombeiro agora, ele é bombeiro. Como se fosse. Ele criticou o Romero agora há pouco, Motinha, porque o Romero, ele joga no ataque e tá mais ou menos aí uns 100 dias sem fazer gol. 102, para ser mais preciso. Ok. O Borja, seu Alexandre Oliveira, o último gol que ele fez foi contra o Atlético Goianiense, se eu não tô enganado. Não foi? Foi dia 21 do 6? O Borja é reserva. É. Nossa, não, não. Análise. Foi um jogador, o jogador que mais custou dinheiro, tá certo? Bem. Pro time do Palmeiras, na história. E você vai me falar que não vale nada? É que ele é reserva. Que não tá tem que ser banco. Cobrado, não importa. É que ele não tá jogando, ele entra, né? Ele entra, velho, direto. Mas não dá pra contar direto. O tempo. Então, dá pra contar pelo investimento que foi feito, o senhor deveria ter o mínimo de isenção, seu Alexandre Oliveira. Mas um abraço. O Borja, obrigado, seu Maurício. Aliás, muito obrigado, porque mais uma vez estive no Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, a Bibi Perigosa tá sendo traída. Tá sendo traída, é verdade. Tá no momento que ela precisa do quê? Do meu ombro, amigo. Sim. Tá certo? E eu não pude entrar no morro de novo. Por quê? Porque o mano não me liberou a entrada ainda. Ô, mano, você precisa liberar ele de entrada. Hashtag... Eu não libero entrada nenhuma, filhão. Hashtag libera, mano. Libera a entrada aí. Libera a entrada aí, mano. Eu não libero nada. Dá uma liberada na entrada. Mas, por exemplo, o seu Alexandre Oliveira, que é um cara que não tá residindo aqui no Rio de Janeiro, Domênico Gato, por exemplo, o cara chega, ele tem que falar, ó, tô aqui. Certo. É, vamos marcar, vamos fazer um rolê. Porque eu sei que a agenda dele... É uma agenda que é apertada. Não é igual a outras partes do corpo dele. Mas a agenda é apertada. Então, querendo ou não, ele tem que falar os horários que ele tem disponíveis. Eu tô morando aqui, pra mim é mais fácil. Quando ele fala, mano, vamos sair aí, vamos jantar, vamos comer um negócio aí, beleza. Eu ouvi dizer que sua noiva não gosta muito dessa ideia de você sair com o Alê. É ela que manda você nem atender o telefone. O Alê é um comentarista de Cristo, cara. Mas enfim, o Alê? O Borja, o Maurício Borges tem razão. Mas eu já falei aqui algumas vezes que o Borja, pra mim, é igual o Rafael Nadal. Por quê? Porque os dois jogam mal na grama. Ah, entendi. Ô, Diogo, deixa o seu palpite pra domingo. Você falou já, né? 2-0, né? Perdão. Boa. Isso. Primeiro, eu quero ir no Estádio 97. Eu quero ir na torcida do Estádio 97. Boa! Ganhou sua vaga. Você tem que estar domingo, 8:30 da manhã... Na rua Curumins, número 5. Tá Curumins, número 5. Isso, esse bairro aí é Cidade Jardim. Oh. Essa rua fica na travessa da Marginal Pinheiros, ali em frente à usina de traição. Certo. Tá, eu queria só falar uma coisa aqui. Falar que eu sou fã do Dodô. Opa, obrigado, irmão. Quem não é, não é verdade? Quem não é? Não. É dois caras que eu acho icônicos aí, é o Dodô e o Mota. Obrigado. O Mota também, eu sou fã dele, sou fã do Mota. Obrigado. Vocês descem a madeira no Mota, mas eu sou fã dele. Deixa o cara falar. É isso que ele quer que a gente faça. Obrigado, o estádio acabou de instituir o Bolsa Caridade de ouvinte. Chupa, não, mas trouxa. Chupa todo mundo aqui, cala a boca, ó. Ninguém sabe que pro Mota fazer esse personagem é difícil, né? As pessoas não sabem quanto ele sonha. Eu te acompanho de manhã. Sim. Quando eu saio para trabalhar, 5 horas da manhã, eu vou escutando a reprise do Morde a Sobra, cara. Tá vendo, Zé Antônio? As pessoas ouvem de madrugada. E ainda acompanho no horário. Sim. No horário que se eu não me engano, é 10 e pouco. Eu acompanho ao vivo também. Então eu escuto duas vezes, cara. Escuta duas vezes. Eu sou fã de vocês, cara. Obrigado. Mano, eu sou seu fã também, cara. Agradeço, irmão. Obrigado, viu? O mano tá precisando desse carinho hoje, velho. Tá apanhando. Não, o mano é foda. O mano é igual. O mano é igual Pelé, cara. Ele calado é um poeta. Nossa! Agora você foi bem, agora você foi bem. Mas se eu for igual o Pelé, tá bom. Mas deu uma jogada agora, hein? Todo jogado dando no mano. Então tá bom, Diogo. Campeão brasileiro, chupa. Sem furar, hein? Vai lá no camarote único, não vai furar. 8:30 da manhã, de lá sai o transfer pro jogo, tá bom? Tranquilo. Rua Tutóia, número? Não, Tutóia, rapaz. Não. Rua Curumins. Eu acabei de falar, rapaz. Você vai pro lugar errado, meu. Presta atenção. Peraí, você não anotou? Anota aí. Não, eu vou anotar agora. Aí. Ah, meu Deus. Rua Curumins, número? Fica. Número 5, tem tanta gente que quer ir, meu, não vai furar, cara. Não tem mais nada. Não, vou não. Ó, tá Curumins, número 5, travessa da Marginal Pinheiros. É. Ali na altura da usina de traição. Tá ok, tô lá. Não vai furar, hein? Tá bom? Não, vou nada. Então, beleza. Tá louco? Tá bom? Vamos comer uma asinha de frango. Isso! O estádio vai ser é chique, né? É chicken wings. É chique. Você vai comer o filhinho da galinha. Como é que chama o filhinho da galinha? Pintinho. vai engolir. Meu Deus do céu. Valeu, cara, abraço, obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Vocês. Valeu, falou. O Estádio 97 que você assiste também através do youtube.com/radioenergia97, através do facebook.com/energia97fm, e que você pode gravar sua mensagem pro nosso WhatsApp aqui, pras cornetadas, pode dar aquela cornetada, mandar sua musiquinha, sua zoeira no 94-353-0150. 94-353-0150. Esse é o número para você mandar a sua mensagem aqui para nós. Daqui a pouco a gente vai pôr no ar aí a sua mensagem, tá bom? Muito bem, Estádio 97 também tem o oferecimento de Nissan. Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem? Então marque na sua agenda. Nesse fim de semana tem o primeiro Feirão Nacional Nissan. Preparamos ofertas imperdíveis para você sair de Nissan 0 km. Nissan March 1.0 2018, o compacto com menor custo de manutenção, com preço de nota fiscal de fábrica. Ou, se você busca um SUV, o Nissan Kicks é a sua melhor opção. Ele é SUV mais desejado das ruas e agora é fabricado no Brasil. Ele vem com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional e muito mais. E ainda com taxa zero em 24 vezes. Isso mesmo que você ouviu. Nada de juros. Mas é só nesse final de semana em toda a rede Nissan. E essa você não pode perder, hein? Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. Pela vida, escolha o trânsito seguro, é Nissan! Olha, é um assunto que muita gente não dá bola, mas é importante falar. Foi conquistada na CBF, no Supremo Tribunal, uma liminar, permitindo que clubes caloteiros que não fossem adequados ao Profut pudessem continuar atuando. Ah, vá. Foi feita uma lei do Profut aí. Certo. E dizia o seguinte: se você não tiver certidões de débito negativo, você não pode atuar, você não vai poder jogar, né? Certo. Muito bem, aí entraram com um pedido de liminar e o ministro da Justiça, o Alexandre Moraes, ele concedeu uma liminar permitindo que clubes caloteiros pudessem jogar. É um absurdo. Aí o Rio Preto, um clube aí pequeno do interior de São Paulo, também entrou com uma medida para derrubar essa liminar. Mas como assim? A gente fez tudo bonitinho, tudo certinho. Nós pagamos tudo em dia. E quem não pagou agora é beneficiado. Sim, exatamente. Isso é ridículo. Isso é que nem nós aqui, que a gente procura pagar as contas em dia. Aí tem aquele cara que é o mané e não paga nada. Uhum. Aí depois ele vai naqueles feirões, etc e tal, acaba pagando... Fazendo acordo. Acaba fazendo aqueles puta acordão e acaba levando vantagem sobre quem pagou em dia. Acaba pagando menos do que a gente que se não pagasse e deixasse o dinheiro rendendo. É verdade. Né? Ou seja, é um absurdo isso. É um país onde não adianta você tentar moralizar. Não criaram vai, né? Um tal do Profut aí pra tentar moralizar. E fizeram tudo pra desmoralizar agora. Aí vai lá o ministro do Supremo lá e mete uma liminar lá. Pô, isso é um absurdo, gente. Né? Então, é esse que é o nome do ministro aí? Vale a pena ser justo? Então, eu nunca vou deixar... Vale a pena ser decente? Eu nunca vou deixar de ser decente e honrar com os meus compromissos. Mas, nitidamente, esse é o país onde parece que ser justo não vale a pena. É impressionante. Mas, ô Sombra, quando a gente fala de justiça, cara, uma coisa é você falar, sou justo na minha vida. Outra coisa é você falar, se você for um dirigente, fala, vou ser justo também. Porque o cara, quando é dirigente de clube, não vale a pena o cara ser justo. Porque, infelizmente, se você quiser colocar a casa em ordem, você vai pagar um preço muito alto, você vai abdicar de títulos, possivelmente, você vai construir times talvez fracos para conseguir colocar a casa em ordem. E muitas vezes no final, o cara que não fez conta, o cara que gastou a dar com pau, o cara que enganou o governo, ele vai ter o mesmo benefício que você também, que se matou durante a vida inteira ali, administrativamente falando, no seu mandato, teve. Então, qual que é o saldo disso daí? Você que se sacrificou, comeu o pão que o diabo amassou, pra chegar num lugar e falar, pô, deixei a casa em ordem, e o cara que não fez nada disso também vai chegar no mesmo lugar? Vale a pena você pegar o quê? Uma reta, quando você tá indo por um determinado caminho? Uma reta pavimentada ou uma estrada cheia de buracos e curvas? Claro. Você vai pra reta. Então, querendo ou não, o futebol brasileiro é uma piada e é uma vergonha. Não vale a pena você ser decente, cara. No futebol brasileiro não vale. Infelizmente, cada vez mais se constata isso, né? É um absurdo, né, gente? Bom, mas vamos falar só de coisa boa. Oi, fala ali. Não, só vale a pena ser justo se você for o Roberto, né? Porque daí eu acho que tem as petecas, tem um... Ah, o Roberto justo. Agora, Lê, né? Você é um cara que não perde um capítulo de... O como que você fala? Reality. A Fazenda reality. O reality. O reality. Reality. Que coisa ridícula aqueles justos apresentando o programa. Não, olha, o aquilo parece um boneco de cera. Carisma que zero, movimenta, né? A cabeça e mexe a boca. Vamos. Aí ele é muito ruim. O Ale, a pergunta que não quer calar. Você não sabe se você põe a mão no queixo dele, você não sabe se tá pondo a mão no queixo ou na virilha, né? Tanta plástica que ele fez. O Ale, você tá torcendo pra quem? Ruim. Dinei. Ele tá de novo? Monique Amin. Nossa. Não, desculpa. Veio de onde, hein? Não sei nem quem é. Ieie. Ou Marcelinho Ieie. Ou Rita Cadillac. A Rita Cadillac, eu vou te contar uma coisa, hein? Virginia Poltergeist. Que lá tá mais rodada que pratinho de micro-ondas, hein? Cara, a Rita Cadillac acordou de manhã. Eu falei, pô, cara, tá passando Walking Dead na Record, velho. Ah, não fala assim. Ela é tão gente boa. E o Naim. Aí tá lá, velho. Tá indo bem? Não tá muito, não. Quem gosta de véia é reumatismo, né? Esse detalhe também. Fala então... assim, o Toca fica chateado. Não, fala em véio, hein? Cadê o alçapão? Tomou naba e veio eliminação. Oi! Chora, alçapão. A liberta então já era. Já era. E agora chupa peixe, que adiantou pro Corinthians ser ganhar. Pra todo mundo do time se estourar. Estádio 97. E ontem ficou claro. O elenco é ruim, chupa peixe. E Lucas Lima, cadê suas pirula? E as caretas do pastor fica na sua. Olha. Sardinha levou a sua do Guayaquil. Muito bom. Barcelona Guayaquil. Sensacional. Domenico também é tudo isso também. Sensacional. É uma das melhores músicas que eu vi em toda a minha vida. Chefe, vem cá. Tô indo, peraí. A direção do Santos. Não, fica aí. Mas ouve. A direção do Santos banca o Levir. Você, se fosse o Modesto, a vovó Mafalda. A vovó Mafalda. O Rodrigo Janot, mais novo. Mais velho. Ari Toledo. Meio semi-Ari Toledo. Apolônio! Ele teria saído ontem às 23h45. Você teria demitido no vestiário? Sim. Sério? A escalação dele eliminou o Santos. Nossa, mais volante que na feira do automóvel. Tá de saudade de Valer. Três volantes, cara. Três volantes. Em casa. O Vecchio funciona bem como segundo. É isso que eu falei. 0x0 era nosso, mas não precisa chamar os caras pra cima. E aí, você já tá com saudade do Dorival ainda, não? Também não, né? Não exagera. Ale, e ano de eleição, né? Ano de eleição é perigoso. Eu acho que não fica ano que vem, não. Hein? Diga, não, Ale. Ano que vem, pra piorar a informação... Analise. A informação que veio de Santos é que ele não treinou com esse trio. Exatamente. Do meio campo. Nunca treinou com esse time. O Leandro Donizete não tava nos treinamentos como titular. Ele fazia o meio-campo com Alisson, Jean Mota e o Vecchio de segundo volante, que era o time que a gente acreditava que ia entrar. Essa escalação, ela é cautelosa pra jogar fora de casa, você imagina na Vila. Exatamente. Então ele realmente foi muito mal. Muito e o Barcelona, que tem mais ou menos uns 6 irmãos gêmeos do Arboleda, é um time rápido. Não, ele jogou melhor na Libertadores como visitante. Contra o Botafogo, jogou bem, ganhou do Botafogo, do Rio de Janeiro. Quanto o Palmeiras, pra quem viu o primeiro jogo que o Palmeiras perdeu por 1x0 quando o finalzinho, falou, time é horrível. Sim. No Allianz Parque dificultou mais. E aconteceu a mesma coisa na Vila Belmiro. Mas uma coisa que eu ontem até conversando com meu irmão, falei, cara, será que o Levi tá falando assim, ó, os caras são bons no contra-ataque. Vamos dar bola pra eles que eles não vão saber. Cara, mas não, se o Santos tivesse ainda jogado no contra-ataque, tivesse conseguido jogar... Talvez tivesse tido uma estratégia certa, mas não, Alisson, não rolou. Alisson Vecchio e Leandro Donizete. Não tinha meio de campo. É muito lento. Não usa mais um time competitivo, um time campeão. E aí não é. O Leandro Donizete até é um cara gente boa e tal. Mas essa característica de jogador não usa mais. Esse tipo de volante. É que só serve pra fazer uma coisa. Exatamente. O Leandro Donizete é o volante proctologista. Por quê? Ele tem um toque doído, né? É difícil, não. Não, ele é só pra desarmar mesmo. Mas quem vai se marcar mais no futebol nesse tipo de volante? É o Cocito Ou o Leandro Donizete? Ah, Cossito, acho que bateu tipo... muito mais. Né? Bateu. Cossito bateu, né? Mais. Cossito bateu mais? Mas o Leandro Donizete, eu vou te falar, hein? Ele gosta. Ah, ele poderia trabalhar na fazenda. Na fazenda. Cada enxadada é uma minhoca. Se tirar a bola, ele não percebe. É verdade. Ó, deixa eu dar uma notícia pra você. É muito legal. A gente vem falando aí todos os dias a respeito da Copa do Mundo na Rússia no ano que vem. E a gente vem aqui falando também que o endereço certo para você adquirir pacotes para viajar à Rússia e assistir a seleção brasileira é a Stella Barros Turismo. Porque a Stella Barros tem 40 anos em Copas do Mundo e eles idealizaram várias opções de roteiro para você escolher. Já separados por fases, né? Você quer assistir só a primeira fase? Você quer assistir quartas de final, semifinal, final? A Stella Barros tem todas essas opções para você. Muito bem. E, então, isso você já sabe. Todo dia aqui no Estádio 97 a gente já detalhou para você. E você já sabe também que você pode ligar para pegar informações no 2166-2250. 2166-2250. Certo. O que você não sabe ainda é que os 15 primeiros que fecharem o pacote para a Copa do Mundo na Stella Barros... Tô gostando, vai. Entendeu? Vamos supor, nossa, Domênico. Nem me fala, você ligou lá, Domênico, você ligou na Stella Barros? Eu tô querendo ligar. E você ligar, adquiriu um pacote para ver a Copa do Mundo? Falando, vou eu, fechei para mim. Vou sozinho. Tá. Você ganha um ingresso para assistir o jogo do Brasil. Ganha? Aqui. É, ganha. Esse agora que vai ter aqui no nosso estádio? Os 15 primeiros que fecharem vão ganhar um ingresso. Aí você, por exemplo, você fechou para duas pessoas da família, ganha dois ingressos. Cada fechamento... Ah, você fechou um pacote para três pessoas, você vai ganhar três ingressos. Cada fechamento vale um ingresso. Demais, hein? Exatamente. Aí é o seguinte, e se você ainda disser que houve o estádio... Aí eu tô ligando, nossa, fechei porque eu sou ouvinte do Estádio 97, você ganha mais um ingresso por, nossa, conta do estádio. Ô, louco. Entendeu? Aí sim. Mas essa promoção vale apenas para os 15 primeiros que fecharem durante o mês de setembro. Então ligue 2166-2250, tá bom? Os 15 primeiros vão ganhar ingresso para ver jogo do Brasil aqui em Porto, tá aí bom? Sim. Pelas eliminatórias. Bom. 2166-2250. E se falar ainda que é ouvinte do Estádio 97, ao fechar o pacote, ganha um ingresso a mais. Nossa. Ah, fechei um pacote para uma pessoa, ganha um ingresso. Sou 20 do Estádio 97, ganha um ingresso a mais. Ah, eu fechei para mim e para minha mulher, você ganha dois ingressos. Mas eu sou 20 do Estádio 97, você ganha o terceiro. Aí sim. Demais. Ou seja, boa. O Estádio 97 é o bônus, tá bom? Mas tem que falar que você ouve o Estádio 97. Então liga lá, 2166-2250. E para facilitar, você pode parcelar sua compra na Stella Barros em até 10 vezes no boleto. Beleza? Boa, é isso aí. Aí, mano, você podia comprar pra levar a Thaís pra ver a Copa do Mundo, né? É. Opa, com certeza. Boa. Não é não? E é legal demais, cara. Baita trip, hein? Porra. É verdade. Boa demais, cara. Você vai ficar hospedado em São Petersburgo ou Moscou. Demais. Eu não sei se o Roberto Toca já esteve na Rússia. Já esteve na Rússia, não, Roberto, não? Mas eu estive em Itaqueira. Teve em Itaquera? Distância é igual. É quase igual. A distância é. Você acha, Sombra, qual que é a chance desse cara sair do continente sul-americano? Olha. Com essa cara de retrato falado que ele tem aí. Imagina! Retrato falado. Ô, mano, por lo menos quando a polícia me pede documentos, eu dou. Você não tem, você tá clandestino no Brasil. Nossa, chamou de sem documento. Você tá clandestino no Brasil. Tudo bem, mas é problema meu. Não é problema seu. Você é um atentado pra nossa economia. Você é um cara que desfruta da estrutura do Brasil e não paga impostos. Você é clandestino. Você é como se fosse um mexicano nos Estados Unidos. Eu me vou aposentar com R$800. Super contente. Olha, ainda desfalcando o nosso país. Você é um mexicano nos Estados Unidos aqui dentro. Olha, e pra quem não sabe, o Mano, ele tem tanto medo de ser identificado, sim, que ele já queimou até as digitais na chapa. Queimou as digitais na chapa pra não ser identificado. Ele queimou, ele já queimou mais coisa, né, Mano? Vamos falar a verdade, cara de bisnaga, né? Aí, ele, os caras identificam rapidinho. Não, é que aquele outro método de identificação, os caras nunca sabem se é o Mano ou é o Bota. Agora, Mano, você que é inteligente, Mano, você sabe por que se utiliza a impressão digital? Quem fez isso? Quem inventou? Quem inventou? Inclusive, Você sabe quem inventou? Não, quem? Quem inventou a impressão digital foi Deus. Argentino, você sabia? Foi Deus. Não, quem inventou a impressão digital foi Deus. Agora o argentino colocou lá, desenhou na mão de cada um monte de risquinho pra identificar cada um. Você tá de brincadeira? Ah, é pra identificar. Tá bom, é verdade? Isso aí é uma coisa divina, seu Roberto. Identificação, negócio de identificação. Daquilo, é mesmo? Legal. Sim. Pô, mas vocês também inventaram a tal da Kirchner, né? Também. E vocês a Dilma. É verdade. Um a um aqui. Ganhou. O Brasil é um a um. É 3, 6, 9. Brasil goleia, hein? Agora tô vendo. Brasil goleia. Meus amigos. É brava, hein? A gente tá falando da mãe do Mota, pelo amor de Deus. Mudando um pouquinho. Aí. Mas, ô Domênico, só queria fazer uma pergunta rapidinha aí pro Roberto Toca. Ô, Roberto. Sim, senhor. Você vê que você me chama com nome e sobrenome. E a gente aqui te chama de mano, tá? Pela diferença, mas... certo? Não. Fala, ô Toca, o negócio é o seguinte, com relação ao Tevez, cara, o Tevez foi jogar recentemente na China lá e quebrou a cara, né, velho? Nem os chineses estavam aguentando o Tevez. A cara dele já tá quebrada desde que nasceu, meu. Há muito tempo, é verdade. É. Existe a expectativa dele retornar por Boca? Como é que o pessoal tá discutindo essa situação do Tevez lá na Argentina? Posso te falar? Nem me interessa. O Boca não tem dinheiro? Mas o Boca sem dinheiro, eles contrataram o Tevez naquela oportunidade. Agora, eu te pergunto uma coisa. O estádio de Racing se chama Juan Domingo Perón, porque o Perón mandou fazer o estádio do Racing. El de vocês se va a llamar Lula o de Brecht. O Corinthians tem a possibilidade de vender o seu name rights, porque tem empresas que o Corinthians... O Corinthians ele tem a possibilidade de vender seu name rights, porque tem empresas interessadas, diferente do teu time que é pequeno, que não consegue vender nem pro padeiro da esquina. Eu fiz uma pergunta. Inclusive, o estádio de vocês chama El Cilindro. Você já deve ter sentado muito no cilindro lá, né? El Cilindro é o apelido. Então, você já sentou muito no cilindro? Você já foi lá? Não, graças a Deus não. Por que Toca chama El Cilindro? Porque é redondo. Redondo. É igual que o Coliseu. Sim, sim. E esse é o cilindro mágico, mano. Mágico. Agora que é mágico, o mano vai pirar. Ontem vocês viram tudo lá. Uma baita foi porcaria. Bom, olha, você vai chamar o jogo foi 0-0, seu mané. Mais uma chance. O jogo foi 0-0, seu mané. Então chupa. Quem vai dar o name rights? É o Lula ou o Odebrecht? É. Nossa. Tem 18 empresas internacionais aí de grande porte. Tem qual? Uma delas é o FBI, né? Eu não vou falar quais empresas, que eu não vou ficar fazendo jabá pra ninguém. Papo era antes da Copa. É verdade. Tinha, mas olha, nós já vamos às ruas de São Paulo, mas antes pro pessoal ensaiando, né? Todo mundo de pé. Você nas ruas, São Paulo, já ao vivo. Vamos lá, Domingo. Vai. Na Sul-Americana, os gambarros. Tem que balançar a mãozinha que nem a galinha. É. Vou mostrar que você vai balançar. Dá uma balançada. Que é isso? Aqui, domingo! Legal! Domingo legal! Agora com esse time eu quero ver. Oi! Se vai ganhar o clássico que tem no domingo. Oi! Chupa a galinha! Chupa a galinha! Chupa a galinha! Oi! Chupa a galinha! Você é muito boa essa. É sensacional. Nossa senhora, eu nunca vi nada igual, nada igual. Ficou melhor que a da vida. Ai, ai. Eu vou cantar a segunda parte assim, olha, ó. Olha, traz a priminha. Traz a priminha. Agora vamos ao vivo na boca do estádio. Vamos falar com o Bernardo Veloso, que tá lá no CUPC. Fala, Veloso, tetinha. Ê, tetinha! Tá chamando aí, ô! O ouvinte tem que... Olha, o momento tá chamando! A fase, viu? Chupa galinha! Chupa galinha! Chupa galinha! Até os curitianos cantando. Chupa galinha! Mas só... Deus, eu só queria fazer... Ó, só queria fazer uma menção rapidinha aí, Domênico. Domênico, ó. Deus, o senhor mandou um terremoto pro lugar errado. Não, senhor. Não. Olha, Deus, ó, tem um quadrante aqui na cidade de São Paulo que poderia desmoronar tudo agora nesse exato momento. Não. Cuidado que esse ilustre atrás de você tá balançando aí. Cuidado, hein? Tá nada. É. Tá nada. Ai, senhores, tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu queria começar pedindo desculpas, porque eu tava dando atenção pro ouvinte, por isso que eu não entrei no ar quando vocês me chamaram, mas eu queria começar pedindo aplausos pra um homem que é um exemplo. Eu queria aplausos pra Cláudio Mota. Exemplo? Caramba, por quê? Não sei porquê, mas a gente vai fazer isso aí por você. Por quê? Vai. Eu vou explicar aí no estúdio também, por favor. Não, tô batendo pau também, não sei. Motinha, gente boa. É, vai. Lógico. O RG não foi trabalhar porque tá com bico de papagaio. É. O cara tem cabeça de aço e tá aí todo dia. Nossa, que deitada. Olha aí, tetinha deitando, hein? Nossa, agora. Levanta e desce o pitininho. Totalmente desnecessário isso aí. É isso, fazer isso com o Dedé Santana. Sem querer. Levanta o Pantanho da Lua. Deixa eu botar o primeiro ouvinte aqui no ar. Eu vou dar 15 minutos pro Mota pensar na resposta e vou pegar o primeiro ouvinte aqui. Mas Veloso, primeiro vamos identificar. A nossa ação aí na boca do estádio está acontecendo na Zona Sul, na Avenida CUPC, não é mesmo? Isso! Está aí na Avenida CUPC, número 2603, vocês estão no posto de gasolina, não é isso? E exatamente, aqui na Cidade Ademar. Beleza, então vamos conversar com a galera e os ouvintes que querem conversar conosco, vamos lá! Boa! Seu nome? Éder. Time, Éder. Corinthians. Chupa galinha! Chupa galinha! Chupa galinha! Calma, Éder. Não tem não, viu? Fala, Éder. Fio. E aí, galera, beleza? Salve, mano! É nóis, irmão, tamo junto. Tamo junto até o fim. Aí, Domenico. Vai até o fim. Você tá do outro lado lá, mano. Você fazia que você ficava tirando a roupa pras minas lá, viado. Deixa eu explicar. Deixa eu te falar o que ficou no ar. No ar saiu só um viado. Não entendi ficou nada. Estranho. Ficou esquisito no ar. O ovo da boca aí, meu. Eu vou te dar um toque, Éder. Para, respira, pensa e fala pausadamente. Então, beleza. E aí, Domenico, tranquilo? Tranquilo, galinha, chupa aí, ô trouxa. Nossa! Chupa, galinha, chupa, seu mané. Você não é campeão porra nenhuma, o campeonato acabou ainda. Você não é nada. Você não é nada. Cala a boca, você não é nada. Você não ganhou. Campeonato não terminou, amigão. Chupa. Tomaram naba ontem, ficaram tudo putinho. Chupa, seu trouxa. Chupa, mané. Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa, chupa, chupa, galinha. Chupa, chupa, chupa. Chupa, não vai falar não. Chupa! Eu vou pedir um negócio pra vocês hoje, de verdade. Chupa, trouxa! Não briguem com o Domênico, porque no último, na boca do cai, cai teve mesmo. Um ouvinte que brigou, cai e mesmo. Ele seguiu o cara duas semanas nas ruas de São Paulo. Verdade. Então ninguém vai brigar com o Domênico aqui hoje, tá bom? Fique bem claro. Seu nome? Paulo. Como é que é? Paulo. Paulo é o sócio do Rincão, legal que você veio, cara. Time que você torce. Sou São Paulino. São Paulino. bichão! Segunda divisão! Série B, um sucesso! Tá na boca do povo! Ô Paulo, você vê que a situação não tá legal quando os dois times adversários caem e os caras te zoam. Mas Santista, né, cara? Santista e Coritiano. Falou, vai! Um abraçadinho que é zoar a gente, não tem como. É. E outra, time grande não cai, pode ficar na secadeira. É isso mesmo, mano, seu trouxa. Nossa, vai, eu espero coisas boas pra você. Tomara que você saia daí hoje e encontre seu namorado que você foi procurar. Nossa, o namorado! Que deitada do mano. Repete aí, tá comigo? Ele não viu porque o fone caiu bem na hora. O mano falou. Repito, não tem problema nenhum. Eu espero que você consiga achar o que você foi procurar aí, ou seja, o namorado, e que você esteja feliz com ele. Ô, mano, vê se é eu que tenho pega, rapaz, esse cabelinho seu aí, mano. Sei não, eu não tenho cabelo, seu trouxa. Mano é careca! Aí, ó, trouxa. Mano é careca! Tá sabendo legal, hein, ô mané. Na verdade, tá na hora de você se entregar aí, que já era esse cabelinho seu, viu, mano? Quem tem o cabelinho pega, rapaz, no estúdio é o Alê. Opa! Vamos lá, mandar um abraço pra alguém. Valeu aí, gostaria todos aí, meu. Um abraço, eu escuto vocês valeu. Sempre. Valeu. Pela ordem, valeu. Eu queria pedir assim só um pouquinho de silêncio, atenção de vocês, pra aí seu nome. Daisy. Oi, Daisy. Essas ações de rua, quando o Mota fazia, não vinham mulheres. Agora elas vêm. Por quê? Porque elas vêm pegar dica de sutiã comigo, não é não, Daisy? Mais ou menos isso. Oi, Daisy. Time que você torce, Daisy. São Paulo. Alguém falou oi. Oi, Daisy. Alguém falou oi, Daisy, lá do estúdio. Quem foi? Se identifique, por favor. Quem? Chefe Benedetti. O chefe Benedetti. Você namora, Daisy? Não, sou solteira. Anos. Calma, que hoje a gente vai. Qual é o seu Instagram, Daisy? Hoje a gente vai desinstalar o chefe Benedetti. Tá perguntando. Eu? Time que você torce. São Paulo. Tá bom. Na verdade, eu teria mais interesse no Marcão, né? Mas... Aê! Furazóio! Vai pro Furazóio, hein? Ô, Bernardo! Ô, nossa caralho, Marcão! Furazóio, meu! Ô, Bernardo, fica à vontade pra passar meu WhatsApp pra Deise aí, tá? Eu vou passar o seu WhatsApp pra Deise, então. É isso mesmo, Deise? É o Marcão, você tem certeza? É, só que como ele não gosta de nada sério, então a gente não manda o chefe mesmo. Tipo, ela brigou por troco! Ele não gosta de mulher, não, Deus. Ou seja, o chefe virou troco agora. Moeda de troco. É brincadeira. Domênico, vou te contar. Você já viu sobre quando você vai no restaurante, aí não tem troco? Fala, leva essas balinhas. Leva essas balinhas. O chefe falar. O chefe vai criar as balinhas. Quando eu vou pra balada com o Marcão, eu só fico no resto. Não, o que sobra, eu vou. Ô, Bernardo, a Deise tá na escuta. Você não é casado, chefe? Ela tá te ouvindo, tá emocionada. Emocionada de falar com você. Ô, Deise, se você quiser, eu falo que amo e tudo, viu? Não tem essa, não. Então, a gente conversa depois pelo WhatsApp. Mas quero saber. Peraí, vamos. Olha o Instagram dela, ô, Marcão. Mas, ô, Deise, você falou assim, mas ele não gosta de coisas sérias. Quem sabe não há chance de você mudar o menino. É, teve uma moça que mudou o mano. Ah, eu queria dar um conselho pra Deise. Eu não consigo essa proeza. Queria dar um conselho pra Deise. Não, você vai ter que mudar o que ele gosta, porque ele não curte mulher. Você vai ter que fazer ele gostar. Diga, Lê. Não é assim, ele é total flex, álcool de gasolina. Mas olha, eu queria dar um conselho pra Deise. O Marcão, realmente, ele gosta de uma coisa mais grupal. Mais hardcore, né? É, árvore, animais, uma coisa mais diferente. Anão. Pega o chefe, viu, ô Deise, porque é o seguinte, gente feia é igual a bolacha que caiu no chão. É. Se ninguém vê, dá pra comer. É. Sensacional. Eu acho que eu vou seguir o seu conselho. Então. Ô Deise, você tem Instagram, não? Tenho, mas eu quase não posto nada. Eu já falei com o Marcão pelo Twitter. Você foi só mais uma. Marcão, viado. Tá todo mundo aí, Marcão. Mas qual é o seu Twitter, Deise? Qual o seu Twitter, Deise? É, Deise Amorim. Eu já falei com Sombra, com... Mas é Deise com A ou Deise com E? Safadinho, é. É melhor dar uma segurada. Em Deise, é Deise com A ou Deise com E? É D-E-I-S-E. Deise Amorim. Isso. Ah, já o tava seguindo tá, aqui. Já tava seguindo. O chefe tá digitando com o pé no celular, não consegue achar, levou três vezes. Eu? Então, eu queria falar outra coisa, eu não consegui falar ainda. Pode falar. Eu sou solidária ao Mano. Ontem eles foram eliminados porque eles jogaram desfalcados, né? Sem o juiz e sem dois Nossa! Chupa, Mano. Eu só não vou te zoar, porque você deve ter saído agora da endoscopia. Olha! A juiz! Ela tá ainda anestesiada, mano. Você só não vai zoar ela porque ela já tá o suficientemente ferrada. Ela vai pegar o WhatsApp do seu irmão, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Ô, Bernardo, dá uma olhada. Ô, Bernardo, dá uma olhada no bolso dela, se não tá cheio de seda. Ô, Deise. Ô, Deise. Deise, você tem convênio médico? Tenho. Aí, Marcão, pode ir, então. Ah, é? Boa. Mas, ô, Deise. Quer mandar beijo pra alguém que não seja o Marcão e o chefe por dó, Deise? Dó? Tem muita gente pra mandar, então vou mandar só pro pessoal do programa mesmo, pro Marcão e pro chefe. Obrigado. Boa, Deizinha. Puta, hein? Temos uma briga, Brasil. Tamo junto, Deizinha. Vamos lá. Seu nome? Guilherme. Time? Santos. Aê! Vai participar os dois juntos. Seu nome? Rodinaldo. Time? Soletri! Não, para tudo. Rodinaldo. Para tudo. Pera que caiu o microfone. Eu quero só o nome. Eu não quero o apelido de infância que te zoavam. Como é que é seu nome? Rodinaldo. Não. Esse é parente do Germinho. Rodinaldo. Time que você torce? Santos. Nossa senhora, tá todo mundo aí. Vou perguntar rápido pros dois. Acabou o ano ou ainda dá pra brigar por alguma coisa? Não, lógico que não. A gente vai buscar as galinhas agora. Galinha. Copa do Brasileiro. E, mano, o arroz começou a queimar. Boa. E domingo, quantos os Bambi vão tomar pau. Boa. O que tá queimando é a tua rosca, ô vacilão. Ô, mano. Aproveitando, tem um argentino aí no estúdio. Tem uma música muito famosa na Argentina, que é... Habla de la naba, habla y mano. Habla de la naba, habla y mano. Sensacional. Boa, Rodinaldo. Boa. Muito bom. Boa. Foi bem, foi bem. O Guilherme, ele falou, pelo amor de Deus, é o Guilherme. Boa, Gui. Com outro cara. É o Guilherme. Boa, Guilherme. Bom, vou mandar um abraço. Guilherme Kogashi. Rodinaldo, né? Rodinaldo, manda abraços, cara, por favor. Não, eu quero falar pro Benedetti nunca mais ir no jogo do Santos. Nossa! Pé frio, pé gelado. Então, parece que tem que falar todos que eu fui que ganhou também, né? Ah, ele teve lá, campeão de Libertadores, ele foi. Ele tava lá no Santos e Barcelona também. Aliás, tava. E o Benedetti, ele é um cara de sorte, porque ele tava nos dois jogos. Ele tava no 4x0 no Japão e nos 8x0 também. Não, nos 8x0 não tava. Nos 8x0 não estava. Aliás, é ele que tava lá chutando pra bola entrar em campo, né? Não, gol, tudo, né? A culpa é do chefe. É, obrigado, Domênio, por me defender. É isso aí. Ah, não é, velho. Vamos defender. Esse negócio, desculpa dizer, esse negócio de falar que o cara é frio. É brincadeira. Eu sei, mas é uma bobagem. É, Guilherme, esse é mal. Peraí. Eu vou conversar primeiro aqui. Eu vou conversar primeiro com o tio Phil. Do maluco no pedaço, que ele tinha chegado antes. Seu nome, tio Phil. Flávio. Não, peraí. A voz do tio Phil não veio, peraí, como é que é? É Flávio. Flávio. Palmeiras. Opa, é nóis, Flavião. Grande Flávio. E eu não consigo imaginar o porquê, porque o Palmeiras nem jogou. O tio Phil tem a voz assim, meio aguda, velho. Ele torceu contra lá. Ele torceu contra, bicho, não ligo. O Domênico tá lá, você quer falar alguma coisa pro Domênico? O Domênico é tipo um deus pra vocês, que eu sei disso. É Domênico, deus, tia Leila e Ademir da Guia. Essa é a sequência, né? Exatamente, é isso. Quer falar alguma coisa pro Domênico lá? Parabéns pelo programa aí. Obrigado. E nós vamos buscar os caras, viu? Boa, Flávio, vamos lá, é nóis. Você é taxista? Boa. Boa, porque os caras estão subindo a Brigadeira e não conseguem. Vamos buscar os caras, é taxista, viu? É, deixa eu falar com mais alguém. Se fosse seu nome. Taxista ia chegar. É, seu nome? Felipe. Felipe time. Parmeira, maior campeão do Brasil. Nós, o rapaz inteligente. Esse é campeão brasileiro, por enquanto. É nós. Então eu vou te fazer uma pergunta. Cala a boca aí, ô trouxa. Se você fosse a tia Leila, o que você fazia pro ano que vem, mano? Era limpeza de elenco, recontrata todo mundo, gasta mais milhões ou segura o que tá aí? Vamos acreditar no plantel, no Cuca, como é que funciona na sua cabeça? Chamaria o Paulo Nobre de volta. Tiraria esse cara que tá aí, porque estão jogando dinheiro fora. Boa. E trocaria alguns caras que tá no grupo aí, que foi contratado errado e bola pra frente. Ou você compraria um Mundial? O mano perguntou se você compraria um Mundial. Vai mais, fica com dois? A gente já tem, mano. Vai ficar com dois, Mundial é são vocês. Ih, chupa, não, mano. Esse negócio de comprar, não é com nós, não, hein? Ô, mano. Vê lá se acha no Buscapé lá. Porque o que tem de 51 no Buscapé pinga. De nós, de lá, esse negócio de comprar não é com nós, não, hein? Tem gente que compra isso. Buscapé. Boa! Um merchan involuntário! Ele quer fazer uma pergunta pro mano, peraí. Mano, como é que vocês estão se sentindo aí perder a Série B da Libertadores? Nossa, normal, meu time vai ser campeão da Libertadores. O que o Corinthians fez foi dispensar aquela mala velha que você não tava usando, deu pra um pobre que precisa, mais do que você. Ah, então o Corinthians vai focar agora no Campeonato Brasileiro, não é verdade. É uma vaia pro mano aí. É verdade. Domênico Gato, se você tá numa churrascaria, você não pode sair comendo tudo. Você tem que guardar espaço pra aquela carne que você fala, essa pode. Eu quero. Fala isso pro Ale pra você ver, se ele não come lá. É não carne de comer. Pescoço, eu tô pegando. Você tá de brincadeira. Deixa eu conversar com mais um aqui. Nome e time. Rui Corinthians. Rui mesmo. Boa, Coringão. E aí? Dá ainda, tá? Agora engrenou, voltou pro trilho. Ontem foi só mais um tropeço, mas coisa leve, como é que é na sua cabeça? Pô, lógico que voltou, ficou. Voltou? Começou o segundo turno de um jeito estranho. Tô errado, não tô, é não. Isso. Nada, agora é liderança total, campeão 2017, filhão. Fala aí, mano. Tá firme. É nóis, Corinthians. Irmão. Vai, Corinthians, mano. É nóis. Ó, tem um negócio bem curioso, deixa eu rapidinho, chama o rapaz aqui, cadê? Vem cá, chega aí. É flamenguista mesmo? Fala aí, como é que é seu nome? Giovanni, como é que é torcer pro Flamengo aqui em São Paulo, mano? Você consegue acompanhar as notícias? Como é que conta pra gente? Não tem nem internet, rapaz, viu? Deu louco, cara. E acompanho bem. A única coisa que eu reclamo muito é do Dodô, que critica muito o Mengão, cara. Domênico, você acha que ele é o maior inimigo do Mengão aqui em São Paulo? Domênico é o anti-Mengão. Caraca, Domênico. Deixa eu explicar pro rapaz, qual é o nome dele? Como é que é seu nome? Chama ele de Megão, Domênio. Giovanni, ele veio de bicicleta do Rio pra cá. Giovanni, o problema é o seguinte, não é que eu critico o Flamengo, critico qualquer um que seja contra o Palmeiras. Não é Flamengo, eu quero que se dane o seu Flamengo, Corinthians, São Paulo, eu quero que dane tudo. Não, Dodô não é narigudo. Você é um cara legal. É nóis. Sou maior seu fã, mas... é brincadeira. Não, beleza, mas você pega pesado demais pro Flamengo, cara. Pego, mas como assim pega pesado? Eu falei. Mas você não sabe. Pega mesmo. Eu nunca falei do Flamengo, esse cara tá louco. Pega no pé. Mas quando que eu falei mal do Flamengo? Vamos lá. Então você vai falar uma passada. Vai, fala. Contra o Cruzeiro, você disse que quer que o Flamengo se foda. Não! Aí, ó. O Flamengo falou mesmo, eu lembro. Não falei nada disso. Não. Eu lembro, ele falou isso mesmo. Primeiro que jamais falaria palavrão. Não, não, não. Eu jamais mas eu lembro, isso. Também ele falou isso. É só colocar um carioca no ar da nisso, mano. Nossa, velho, não, do não céu. É carioca, não. Bora, pensei que tava funk ostentação aqui, velho. Você tá louco. Jesus amado. Não, mas eu lembro que você falou, ele quer, Domênico. Ele quer se desculpar. Pede desculpa, Domênico. Perdão, perdão a todos. Fala, eu tô errado, Domênico. Não, não tô errado, não. Tá errado. Mas... Ô, Dodô, tá errado, Dodô. Você tá errado. Nunca falei isso, você tá louco. Não, você critica muito o Flamengo, mas... Eu critico o Flamengo. Tá é que vocês ficaram com o negócio de cheirinho. O cheirinho ficou, fio. Cheira, não, mas, cheira aí. Você e o Mano é os caras que eu mais admiro aí no programa. Nós, irmão. E obrigado, parabéns pra vocês junto. Aí, boa. Tudo de boa. Bom. Nós. E valeu. A nós é a sua alegria. Boa. Ô, falou, Bernardo, cara. Manda um abraço valeu. Aí pro Alceu Valença aí, velho. Saudade. Nome e time, rapidão. Salve, galera. Aqui é o Fabrício Flamenguista, só pra dar um oi pra vocês aí. Olha aí, o Fabrício. Tamo junto, meu irmão. Que time? Fabrício Flamenguista. Ou seja, temos mais flamenguistas nesse link do que santistas. Ah, nossa. Já falou com meia dúzia de santistas aí. Um abraço aí pra todos, só pra dar um oi, só. Valeu, Sombrinha. Valeu, Dodô. Valeu, Sombrinha. Rapidão. Time, nome e time. Jaime... Campeão da Libertadores invicto e bimundial. Chupa, Dodô, aqui é Corinthians. Chupa, seu trouxa, perdeu ontem, mané. Chupa, Dodô. Chupa, galinha. Chupa, galinha. Chupa, galinha. Chupa, mané. Tô rindo até agora, viu? Aê, Dodô, não agora é sério. Ontem. Mandar um salve pra vocês. Vocês é sem palavras. Tá de parabéns o programa. Faz a alegria da rapaziada aí de segunda. Vocês, tamo junto, vai Corinthians! Boa, vocês fizeram a nossa alegria ontem à noite. É nóis! Vai lá, rápido, nome e time. Luciano Black Knight, São Paulo Futebol Clube. Seu sobrenome não pode ser Black Knight. Black fica aí. Knight. É um apelido, né? Apelido, boa. Chupa do Américo! Traz a irmãzinha. Tá travado aqui, ó. Traz a irmãzinha. Peraí, muito, muito rápido. Muito rápido. Nome e time. Luiz Felipe, Tricolor Paulista. Chupa, mano! Vai pro inferno. Eu acho que temos tempo pra mais alguém, Sombra. Mais um, mais um. Peraí, eu vou no meu feeling aqui. Peraí, eu vou pegar o rapaz aqui que... Peraí, deixa eu conversar com o Mário Bros sem bigode. Que seu nome? Como que é, Mário Bros? Sem bigode. Sem bigode, né? Nome e time. Rogério, que é Palmeiras. Vamos lá, Dodô, é nóis, velho. Chupa, mano, seu inseto. Inseto? Por inseto? Inseto, não. Último. Só foi muito rápido. Aqui, o gafanhoto. Calma. Dá uma olhada aqui. O cara foi um dos primeiros. Tem dois que foram dos primeiros a chegar, pra não ser injusto. Ah, bom. Rapidão, nome e time. Wellington, Tricolor Paulista. Quer falar alguma coisa pros caras lá? Ó, domingo é festa. E só alegria. Parabéns pelo programa aí. Valeu, cara. Você só que determinou qual time vai fazer festa. São Paulo, né, meu velho? Boa. Não sei, de repente, o cara tá inseguro. Tem torcedor que às vezes não confia no time. Seu nome? Fernando, aí mais conhecido sincero. Como Santamaro. Aê, Marcão. Aê, Motinha. Aê, Sombra. Aê, tamo na quebrada aqui, ó. São Paulo Futebol Clube. Chupa a galinhada. Chupa, mano. Nossa. Boa. Inferno, mano. Nossa, pequeno inseto. Boa, Santamaro. Vai mamar no bode, ô trouxa. Mamar num bode. Tem que pôr mais alguém, Sombra? Mais um só, vamos lá, mais um. Mais um, último. Nome e time. Alan Palmeirense, quero mandar um salve aí pro Domênico. É tudo nosso aí, tudo mano. Nosso, é nóis, chupa, irmão. Mano, chupa. Aí, o RG não foi hoje porque tomou um tapa dos polícia ontem engolindo a ditadura. Abraço do RG aqui não. Bom. Veloso, um abraço pra você, oi. Excelente. Tá? E ó, valeu, dois ouvintes que participaram aí serão estranhos no ninho aqui. Né? Opa, peraí que ó, temos dois ouvintes que sairão dois daqui ouvintes. Estranho no ninho. Boa, o Guilherme. O Guilherme. E a gente vai ter que desfazer uma dúvida. Peraí. Calma, o Guilherme. O Guilherme. E mais um ouvinte que vai... Peraí, que o Sombra vai falar. Fala, Sombra, a gente vai tentar unir pessoas nesse programa. Unir pessoas? Ah, não, mostra isso. Eu não vou vir nesse dia, não. Deise Amorim. Eu não vou vir nesse dia, não. Deise tá emocionada. Nós vamos tirar a prova aqui, Marcão. Ale, a coisa vai ficar boa. Vamos disputar. Nós vamos marcar. Pode botar o chefe que pra ele, quanto mais gente, melhor. Então, olha, a Deise Amorim e o Guilherme, que participaram aí do pedágio, na boca certo. Do estádio, estão convidados para ser estranho no ninho aqui com a gente, tá bom? Boa! Certo. Parte boa, viu, o Ale? Eu queria agradecer muito Queria agradecer muito primeiro o Vieira, que deixou eu falar agora. Obrigado. Te amo, Vieira. E queria agradecer muito, muito, muito, muito, muito todo mundo que veio aqui. Tá chegando num nível de verdade que eu não consigo colocar todo mundo no ar, mas vocês claro. É, chegarem junto, participarem disso, é incrível pra todo mundo, pra vocês. É muito legal essa união. Mostra a força do estádio, mostra o quanto o programa é unido, porque tem todas as torcidas aqui, todo mundo em harmonia participando de um programa que é incrível. Eu queria muito pedir a salva de palmas pra vocês. E Tetinha. Ai, que discurso de Miss. Betinha, e o pessoal amanhã, o pessoal amanhã também vai ter oportunidade de participar ao vivo, indo ao McDonald's da Praça Pan-Americana, estaremos lá fazendo o programa do estacionamento do McDonald's lá, então ó, galera, todo mundo amanhã indo lá pra Praça Pan-Americana no McDonald's, tá bom? Certo? Fechado. Valeu, gente, então. Um abraço pra todo mundo, galera. Aí, obrigado, pessoal, valeu! É isso aí, Benedito. Fechando mais um Na Boca do Estádio, lá na Zona Sul, na CUPC. Oferecimento do Extra, Dodô. Ah, meus amigos, vamos falar do Extra. Você já conhece o meu desconto do Extra? Ainda não, você vai contar e eu não vou conhecer. Conhece? Não. Então venha conhecer essa nova forma de economizar. O meu desconto dá descontos exclusivos nos produtos que você mais compra. Funciona assim, por exemplo, você vai entrar lá, né? Na aplicativos do seu celular, busque por Clube Extra. Ó, o Vieira já tá fazendo. É. Marcão fazendo ali, o chefe também. Eu tô esperando aqui. Achou aí o Clube Extra? Sim, achei. Então, ó, baixa grátis. É grátis aí, ó. Pode baixar, isso, grátis. Depois que você baixar, você vai cadastrar, tá bom? Vai fazer um cadastro lá direitinho, vai ativar as ofertas que você mais gosta. E depois você vai encher um carrinho no Extra. E também no Mini Mercado Extra. Fácil, hein? Baixe já, meu amigo, o aplicativo Clube Extra e aproveite todas as vantagens do meu desconto. Com ele assim, baixou o app, baixou o preço. Baixou o app, baixou o preço. Só pra você, só no app, é no Extra. Beleza, Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novíssimo Cheddar McRib Barbecue, um hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Também oferecimento da ESEG, a faculdade do ETAPA, formando o melhor em você. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia, com a Estela Barros Turismo. E o oferecimento de Buscapé. Quer colocar ofertas de A a Z sempre com o melhor preço? Dá um busca no Buscapé. Dá um busca, Buscapé. É isso aí, o Estádio 97 que também tem oferecimento de Nissan, né, Benjinha? Olha só, amigão, você sempre sonhou em ter um Nissan na sua garagem? Então marque na sua agenda, nesse fim de semana tem o primeiro Feirão Nacional Nissan. Preparamos ofertas imperdíveis para você sair de Nissan 0 km. Nissan March 1.0 2018, o compacto com menor custo de manutenção, com preço de nota fiscal de fábrica. Ou, se você busca um SUV, o Nissan Kicks é a sua melhor opção. Ele é SUV mais desejado das ruas e agora é fabricado no Brasil. Ele vem com câmera 360 graus inteligente, painel multifuncional e muito mais. E ainda com taxa zero em 24 vezes. Isso mesmo que você ouviu. Nada de juros. Mas é só nesse final de semana em toda a rede Nissan. E essa você não pode perder, hein? Passe numa concessionária e faça um test drive. Quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. Pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan! É Nissan! Agora é hora das cornetadas no Estádio 97. Corneteiros do Estádio 97. Assassinar o português. Assim veio a mula do Mota que não sabe escrever. Tenho que ir de uma porta de correr. Se diz que já foi professor, mas não sabe ao menos ler. Só fala asneira e muita groselha. De futebol, sabe menos que um ET. Vamos jogar o motinha lá fora, com uma bacia de capim pra ele comer. Vamos jogar o motinha lá fora, com uma bacia de capim pra ele comer. Assassinaram Aqui é o Dedé da freguesia do O. Assassinaram o português. Assassinaram o português. Muito boa, hein? Muito boa. Muito boa. Muito boa. Nota 10. Nota 10. Olha. Vamos lá, mais uma cornetada. Tô ouvindo o estádio pra curtir essa galera. Dá uma deitada no Dodô e no Marcão, que é uma Cinderela. O Dodô já vai chegar o fax. Pode fazer festa até tarde, mas o que tava escrito ali, todo mundo sabe que não é verdade. Vai ficar legal, Dodô admitir que não tem mundial. Com Marcão que é só peguete, amor lindo assim não existe igual. Vai ficar legal, Dodô admitir que não tem mundial. Com Marcão que é só peguete, amor lindo assim não existe igual. Fala galera, André Saraiva da Zona Norte. Chupa Dodô, chupa Marcão. Olha, os caras estão demais. Nossos ouvintes estão demais. Demais, mas desculpa. Eles estão demais. Mas desculpa, eu e o Marcão estão demais, né? O que tem eu e o Marcão a ver com o dia de hoje, eu queria saber. Ah, eu não sei, mas a música é boa. Boa onde? A música é boa. Ô, Domênico. Tá lixo musical. Ô, Domênico. A original já é uma porcaria. Você vem com essa porcaria. Que é dois lixos musical. É, é verdade. Bom, dois lixos. Pá, que bom, Cássio. Então põe a rádio aí fazendo com essas porra aí. Muito bom. É bom, Cássio. Ô, Domênico. É só nós cantar assim pra ele, ó. Vai ficar legal. Aproveitar e vem dar uma pegada no meu. É isso aí, Marcão. Vamos lá, mais uma cornetada. Broxa. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Que não ganhará Libertadores, quem em brasileiro onde eu não vi nem colores, que fui eliminado em Copa do Brasil, que fui eliminado por El Guayaquil, que sem Lucas Lima sou um Bragantino, este Barcelona ninguém é argentino. Fui eliminado em Vila Belmiro, Grinha, por hein? El Barcelona lá de Guayaquil. Nossa. Chupa, RG, chupa, chefe. Chupa, chefe. Olha, esse é gringo. Até aí, toca você. Alejandro Santos. Alejandro Santos. Gostou, pô. Boa. Melhor, hein? Essa é a melhor, hein? Tem gol, hein? Tem gol. Tem gol? Tem gol. Gol. River Plate 1, Jorge Wisterman 0. Ouve o Dodô. Vai buscar. Vai virar. Precisa fazer mais dois pra ir pros pênaltis. Vai buscar. Peraí, quanto foi o primeiro jogo? 3-0. Pro Jorge Wisterman? Vai virar. Vai virar. Vai pirulito. Vai virar. Precisa ver, porque os jogadores do Jorge Wilstermann, parece que até meia hora antes do jogo tava no porão de costura lá. Então, tipo, rapaz, os caras tá cansado. Três dias sem dormir. Aqui, ó, tudo com os dedos em carne viva. Nossa senhora. Ah, é. Mais cornetadas. Tem um pirulito lá, né? Gamba. Opa. Chora na Argentina, porque tomou no butico. E o mano fala que está doído o seu furico. Ai, que dor. Olha, eu vou te falar uma coisa. Olha, acho que essa é. Olha, tá difícil, bola, hein? Bom. O Alejandro Sanz essa aí. Esse aí não deixou a identificação. Que lixo. Tô pena, hein? No Chores por Mi Argentina ficou bom, hein? Ficou bom. Para, um lixo. Se você classificar, vai ficar melhor. Aí. Ah, mas fala pro Peron aí mandar um e-mail pro bar, qualquer coisa. Aí se ele for escolhido. Ah. Não vai ganhar, puta música lixo. Não, é boa, mano. Boa. Bom. Porcaria, Domenico. Fraco. Ai, meu Deus do céu. Esse é o estádio 90. Opa. Será que deu um. Piripaque? Piripax. Não, piripax acontece. É. Moto, agora conta uma piada, Moto. É, enquanto isso, pra não deixar espaço em branco, aí chupa, mano. Isso. Mano, chupa mesmo. Ô, Domênio, que é aquela música que fica assim, ó. Espaço chupa galinha, chupa galinha, chupa galinha. Parece que o cara não se identificou. Vai chocar uma cenoura, Bambi. Parece que ele não se identificou. É. Mas pra tirar dúvida... De novo. Deixa eu ver. Vamos ver, põe a música aí, DJ. Só pra tirar dúvida. Gamba chora na Argentina. Que merda. Porque tomou no butico. E o mano fala que está doído, o seu furico, ai que dor. Ah, o cara não se identificou. Ah, o cara, certeza. Que pena, hein? Que pena, né? Não, certeza. Mas você tem certeza, nem no finalzinho, ali, nada. Certeza absoluta disso. Eu acho que o apelido dele é Butico, da Zona Sul. Não, eu acho que eu ouvi o nome dele, eu acho. Não, mas é lambada de escroto. Tem mais uma cornetada aqui. Você tem certeza disso? Oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol. Beba com moderação. Outra? Outra, vamos lá. Vai. Tem gol. Rapaz, tem outro gol? 2-0 River Plate. Ai, não, falando, velho. Ouve o Dodô. Tô falando, ouve o Dodô. Vai passar. É camisa, né, velho? Camisa é embaçado, velho. Não, mas não é só camisa, não. River e calça Grêmio na final. Jeans, é moletom. Ouve o Dodô pra cima. Ouve o Dodô, ouve o Dodô. Olha o Toco, o Toco. River Plate 2, River Hyde. Você não acredita, Toco? Ó, um abraço pro Ganino, que é amigo do Toco aqui, o corintiano, né? Ó. Tá ouvindo a gente. O pessoal lá da academia também, Sports Clinic. Fábio Sperling. É, isso aí mesmo. Fábio Sperling, brother. Ô, Dodô. Estudou com o Dodô. Satamar, junto com o Dante. Dá uma olhada, Domênico, na cara de pano molhada do Vieira, porque ele achou que a Libertadores agora tava mangaba. Não. Só tem bêbado do outro lado. Tá de brincadeira, tá com medo, né, velho? Tá escorrendo uma lágrima aí, ó. Tá escorrendo uma lágrima. Imagina só pegar o River lá. Vai, ô trouxa. Eu quero ganhar do River Plate. Achei que ia ser mamão, né? Não, primeiro você ganha do Barcelona, viu? Nossa, tá segurado aí que você já não ganhou, você não comenta mais. Libertadores você não comenta mais. Fica a dica. Comenta lá o torneio de verão da Portuguesa Santista. Vamos deixar quem tem. Fica a dica aí. River e Grêmio lá. Final lá, você acha que daria quem? Grêmio? É, porque ele é torcedor do Racing. Ah, para, vai. E Racing e Grêmio, se fosse? Vamos lá, mais uma corneta. Tá, vamos lá. Você gosta do Grêmio? Eles gostam, eles gostam. Os chicanos gostam. Vamos lá, mais uma cornetada. Meu bobo, ele. Agora quem tá fora é o Santos. O Santos não vai ser o campeão. Vergonhoso alvo negro praiano. Tomou na barra do time equatoriano. Chupa RG! Ai, RG! Ai, ai, ai, ai! Onde quer que você esteja? RG, o chefe não. Na minha opinião, quem vai ganhar o direito de ser estranho no ninho pela musiquinha? É esse ouvinte aqui, é o Cássio, ó. É o Cássio. Ah, não. Na minha opinião, é o Cássio. Cássio? É. Ah, não. É da seleção? Não. É do Ganará. Libertadores, em brasileiro onde eu não vi nem colores, que foi eliminado em Copa do Brasil, que foi eliminado por el Guayaquil, que sem Lucas Lima sou um Bragantino, este Barcelona ni es argentino, fui eliminado em Vila Belmiro, por el Barcelona lá de Guayaquil. Vai. Chupa, RG, chupa, chefe. Vai você, vai te catar. Boa, palmas aí, olha pro Cássio. Cássio, mande um e-mail pra bar@97fm.com.br, tá bom? bar@97fm.com.br pra você combinar o dia de você ser estranho no ninho aqui no Estádio 97, tá bom? É isso mesmo, esse é o Estádio 97 da Energia 97. Oferecimento do Buscapé, Dodô! Ah, Buscapé, meus... A gente sabe, né, que cada um tem um estilo, não é verdade? Sim. Tem quem, por exemplo, ama moda. Tem outros que, por exemplo, gostam mais de tecnologia. Também. Tem os que adoram decoração e por aí vai, não é mesmo? Oh, claro. Mas o que todo mundo quer mesmo é pagar sempre menos, até nas marcas mais famosas. Então, olha, seja qual for o seu perfil, o novo Buscapé tem de tudo, tudo, tudo pra você de A a Z. Olha só, por exemplo, essa oferta aqui, ó. É o perfume feminino La Vie est Belle de Lacombe. Nossa. Oh. De 75ml, hein? Chama, o Domenico. La Vie est Belle de Lacombe. La Vie est Belle. La Vie est Belle. La Vie est Belle de Lacombe. 75ml. Eu vou comprar pela pronúncia. Você gostou da pronúncia? Gostei. Eu falei rápido pra ver se... Olha só, esse maravilhoso perfume por apenas R$299. Boa. É somente isso. Só R$299. Esse belíssimo perfume aí pra você, tá bom? E olha, essa semana ainda tem ofertas selecionadas com frete grátis, hein? É, meu amigo, tem frete grátis por lá, então seleciona lá. Então você já sabe, né? Acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo que é grátis. Faz assim então, olha, dá um busca. Vamos então, momento sem parar, três ouvintes na sequência, sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo, toca Asdrubal! O Marcão, essa donzela, com a boca cheia de pão com mortadela. Resolveu mostrar que não sabia ler, passando essa vergonha para ouvir e ver. E pra variar essa cadela, vive sozinha nas vielas, se passando por pegador de cela, grudado com os travecos na viela. Ela, ela, ela, ela, e, e. Alô, silêncio, mãe de cela. Alô? Quem fala? Ivanildo. Ivanildo. Isso, Isidio da Silva. Egílio da Silva? Isidio, com Z. Isidio. Eu Isidio que você soletre. Ah, sensacional. É Isidio. Não precisa. Não precisa. Não. Quantos anos você tem? Meu chefe é um canalha. Depois de 15 anos consegui de novo. 15 anos, depois de 15 anos. Olha. Quantos anos, meu velho? 40. 4.0. E o bairro? É, Taboão da Serra, Taboão. Maria Helena. Taboão. Taboão. E o time? Ah. Tricolor Paulista. Ah, Tricolor, eu te amo. Ah, oi, Zidio. Tem gol. Da torcida está 97. Tem gol. Peraí. Tem gol. De quem? River 3-0. Olha o Vieira enchendo a fralda já. Eu fui o único que falou que o único. Posso falar um negócio pra vocês? O River Plate vai pegar ou São Lourenço ou Lanús do lado de lá. São Lourenço vai ser. E provavelmente São Lourenço, porque São Lourenço ganhou 2-0 o primeiro jogo. Vieira, não, mas você pega o cara na final. Não tem importância. Grêmio, camisa, Grêmio, Grêmio, River Plate e a final. Vamos passar o carro. Nossa, coitado do Grêmio. Nossa, vai se atropelar. Coitado do Grêmio. Por que coitado do Grêmio? É brincadeira, né, velho? Olha a cara do Vieira, Domênico Gato. Olha bem pra cara dele. Já tá todo cagado aí. Já tá com medo. O mortal é muito mais forte. Já tá enchendo borrado, velho. Ou já tá 3-0, né? Nossa senhora. 19 sente minutos, o cheiro mano. No estúdio. 19 horas que tiraram a diferença já. Ah, 19 aí, minutos, mano. Mas os caras estavam no Paris, que é 5 horas da tarde. Mas se o Jorge fizer um, tem que vai ter 5 River, hein? É, se o Jorge, o Wilstermann fizer um. Eles têm que fazer mais dois. Ah, tem que mais dois. O Marcão falou que teve jogador titular que não saiu no rodízio do. Da que fábrica. Isso! O cara tava no trás, Marcão. Turno. O falou tá pro assim... patrão, me libera que eu tenho um jogo. Falei, que jogo? Vai trabalhar. Ô, Marcão, é verdade que os caras deixaram as máquinas de costura atrás do gol? Que isso, vamos gente. Falar com o Isidio, que o Isidio é tricolor. Isidio, domingo, São Paulo e Corinthians, cara. O Dorival Júnior tá em dúvida aí se ele volta com o Jusilei no meio de campo, se ele coloca o Cueva. Se você fosse ou se o Dorival Júnior. Demissão. Não, que demissão. Pode contar mais 3 pontos pra gente aí, Isidio. Mais, velho. 3 pontos garantido, Marcão. Ah, se você fosse o Isidio Dorival Júnior, você faria o quê? Colocaria o Cueva, voltaria com o Edmar, manteria o Júnior Tavares? O que você faria? Não, o Júnior Tavares, pra mim, ele é. No momento, ele é melhor que o Edmar, o Marcão. Oh, com um pé nas costas, né? Sem um pé. Ah, o pouco que ele fez, cara, já foi suficiente, entendeu? Sim. E o outro também, o Cueva, pra mim, assim, ele tava mal, mas acho que a última partida pra mim foi. Ele arrebentou. Então o Jonathan Gomes já perdeu. Pra arrebentar as galinhas logo no começo. Ô Isidio, você, eu não sei se você tava ouvindo o Estádio 97 desde o princípio. Uhum. Mas o Muricy, ele foi hoje lá no CT falar com o elenco. E eu tenho aqui, eu não tenho o áudio exato, mas eu tenho as aspas do Muricy. Ele disse o seguinte: galera, é fechar a casinha, meu, porque é os caras. Vão tentar perder de pouco. Falou nada! Reza. Ô, Isidio. Tem que seguir o professor Muricy, tem que seguir. É, perder de pouco. Para de graça aí, mano. Para de. Ó, você, mano. Falou nada disso. Você que é um cara que fala assim. Que não pode ficar plantando informação na imprensa, você fica fazendo essas gracinhas. Tomara que o senhor seja processado, tá? Boa, Marcão. Mais profissionalismo. É. Seu Maurício eu quero Borges. Ver, eu quero. Ué, quem fala a verdade não merece castigo. Ah, né? Com certeza, com certeza. Mas que, pra quem mente, um inferno. Boa. Ô, Isidio, com relação a goleiro, cara, o São Paulo parece que abriu negociações pra ter o Everton, aí, o goleiro do Atlético Paranaense pro ano que vem. E parece que o Palmeiras também, né? Também. Mas o São Paulo tem um diferencial aí, viu, Sombra? O São Paulo cedeu aquele Léo, que tava no Paraná, pro Atlético Paranaense. Isso aí pode ser um diferencial. Você acha que pode ser uma... Não, acho que o diferencial... Troca de favores. O diferencial pro Everton é que ele vai ser titular. Certeza absoluta. Eu acho que finalmente vamos acertar um dos melhores goleiros aí, no momento. Nossa. E o que parece é que o Renan Ribeiro... Não vai comer panetone. É verdade. Não, né? Ah, tomara. E o Denis vai, dele, né? E não, o Denis vai, Marcão. O Denis vai ficar até dezembro. Já tá certo. Contrato até dezembro, o São Paulo não vai renovar. Não. O Denis vai comer panetone. O que vai definir muito é o que o Sidão vai fazer até o fim do ano. Sim. É. Se ele jogar como jogou contra o Vitória, ok. Mas foi a primeira partida aí que eu vi um pouco mais sólida. É, eu acho que ele tá com mais confiança. Você falou que o Renan não vai comer panetone, né? Não. Mas que o Denis comeu de peru também esse ano, hein? Exatamente. Mas é pelo triste essa história. Natais, né, ó, mas é triste essa história, porque o Renan, eu gostava muito dele, porque eu acho um bom goleiro. Que bonitinho. Eu acho o Renan um bom goleiro. Ah, mas aí a gente, quando ele for embora, a gente pede pra ele deixar o telefone dele pra você. Nossa, que delícia. Mas então, mas de qualquer maneira, vocês acham que o São Paulo vai manter goleiro da base lá, vai subir o goleiro da base pro São Paulo? Eu acho que o Lucas vai contratar, Marco. É o Lucas. É, eu também acho que tem que contratar. Que o São Paulo vai, mas eu acho que o São Paulo só vai contratar se tiver muita certeza. O problema é saber quem é no São Paulo que tá tendo certeza. Essa é a questão. Mas o Sombra, o São Paulo vai começar, independente do que aconteça, São Paulo não vai começar 2018, independente se cai ou não cai, com dois moleque da base, cara. É. Não, acho que não. Você concorda? Vai vir goleiro, lógico que vai. Ele tá achando que o Sidão vai ser titular até... Não, que ele seja, mas vai ter que contratar igual, não vai ter banco. E ainda com relação ao Everton, pra ele tem contrato... Sidão e Lucas, eu prefiro o Lucas. Ele tem contrato com o Atlético Paranaense até maio do ano que vem. Então, São Paulo, se quisesse ele em janeiro, teria que pagar uma compensação. Agora, também se cai, o que eu acho que... Não vai acontecer? Que provavelmente... Não, eu acho que, assim, se mantiver esse aproveitamento do segundo turno, sim, aí não cai, não, ok. Cai. Mas, por enquanto, é uma zona extremamente desconfortável e ainda não dá pra dizer, não vai, sim, cair. Né? É complicado. É. Mas vamos supor, puta, se acontece uma desgraça e cai, aí acho que pra jogar a Série B ficou o Sidão mesmo. Eu também acho. Eu acho. Não, pra jogar a Série B, põe o Sidão no meio campo. Tá louco. Pra jogar a Série B. Mas o meu São Paulo não vai jogar a Série B. Não vai. O seu não São vai, Paulo não vai, né? Não vai. Espero que o meu também não jogue. Esse, o nosso é o São Paulo. Esse é meu lado feliz. Nós. Eu tô um pouco triste hoje, né? É, sim. Principalmente com a do Mano aí, solidariedade. Você tá mais 50%. Não fique, eu não tô. Não tô triste. Mas qual é o seu 25% mais triste hoje? Aquele do quiosque da Baixada ou é o de Itaquera? É quase igual. É quase igual. Mas como eu tenho um carinho especial pelo Romito, aí com esse negócio de... Dói 100, mais, né? Ah, 102 dói, dias, né? É uma coisa... Sabe? Tá machucando esse número, né? Ah, então dói, eu tô um pouco chateado. Quero ver o que o senhor vai falar na segunda-feira, quando o Corinthians venceu o São Paulo com o Romero. Aonde? Aí eu quero ver acordou. Alexandre Oliveira. Mas vai valer com a mão? Pode valer. Ah, com a mão. Aliás, não valeu. E tem aquela música também, né, Vira? Se o Jô meter a mão, aí sai gol do Timão. Se o Jô meter a mão, aí sai gol. Ivanildo, um abraço pra você. Deixa seu... Sombra. Oi. Tem torcida estádio 97? Opa. Tem. Eu quero ir na torcida estádio 97. Boa, Zinho. Ivanildo, Marcão vai te levar você, no colo. Você. Opa. Danado. Opa, até o fim. Danado. A Deise não gostou disso, hein? A Deise não gostou disso. Não. Esse é o famoso mandioca, viu, Ale? Gosta de uma enterrada. Que é isso? Vai te catar. Ô, mano, comedor de cenoura. Eu levo a Laura. Ai, ai, ai, vai me levar no colo, me pega. Vai, ô bichona. Ivanildo, você tem que estar... Nossa senhora, que deitada. Domingo. Esse mano é louco. Domingo, 8:30 da manhã. Na rua. Sem cueca, na cama do meu irmão. Que é isso, mano? Deixa o Sombra falar o endereço, eu sou trouxa. Domingo, 8:30 da manhã. Você tá anotando, Ivanildo? Porque agora eu comecei a ficar com medo. Aí não anota, é complicado. Pode falar, Sombra. Domingo, 8:30 da manhã. Na rua Curumins, número 5. Curumins. Beleza. Beleza? Presta atenção aí, velho. De lá sai o traslado pro camarote único, tá bom? Valeu, Sombra. Obrigadão, hein? Valeu, Isidio. Um abraço. Tudo de bom. Dá tchau pro Marcão. Valeu, Marcão. Valeu, Isidio. É nóis, molecão transante. Transarino. Segundo ouvinte do momento sem parar, sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca, Asdrubal! Isso aí é uma coisa mais sensacional. Óbvio, vocês podem ouvir essa porcaria até domingo, que depois não toca mais. Olha, vai. Sampaio Correia, vai Santo e Guarani. Olá, São Paulo. Obrigado, vai jogar. Obrigado, Pinóquio. Série B. Mas é bonito, né? Luverdense, Criciúma, Paraná e Avaí. O que vai acontecer? São Paulo vai jogar. O quê? Série B. Que lindo. Série B. Série B. Bonito pra cacete, velho. Nossa. São Paulo vai jogar. O quê? Genial, hein? Genial. Alô? Olha. Alô? Quem fala? Luan. Como? Luan. Luan? Luan. Fala, Luan. Opa, chupa, Dodô, porco safado. Porco safado. Nossa, safado. Ô, juiz, A gente sabe que ele é porco e safado. Chegou com os dois pés. Deitada, velho. Agora o cara parecia o Sexta-feira 13, velho. Já saiu do armário e deu uma machadada no peito, velho. Não, mas não é isso. Foi nome completo. Ele foi elegante. Foi extremamente deselegante. E eu não falo mais com ele. Não tá perdendo nada. Ah, Cato, quero que você se dane. Não adianta. Eu quero que você se dane. Quero que você vá pro inferno. Espero profundamente que você tenha um ataque. Fala o seu nome inteiro, Luan. Um ataque de riso. Vamos lá, é quem nome. Teve ataque de isso fui eu, ô mané. Vamos agilizar aqui. Luan, que nome completo? Luan Ferreira Gomes Marques. Idade? Tenho 26. Bairro? Eu moro no Vila Ipê Amarelo, Contagem, Minas Gerais, mano. Oi, Contagem, Minas Gerais. Signo? E quantas passagens você tem aí, Luan? Que isso, cara? Nossa, que aqui, é só porque eu moro na base da Nelson Gria, que eu sou presidiário não, irmão. Bom. E você torce pra quem, velho? Parece. Que é Coringão. Chupa aí, eu sou a galinha. Chupa a galinha. Trouxa. Chupa a galinha. Chupa aí, mané. Seu trouxa. Que é racing, trouxa. Ai, trouxa. Toma aí, mané. Toma, seu trouxa. Toma, mané. Toma, mané. Não quero ouvir, não. Toma. Chupa. Chupa, trouxa. Nossa. Chupa galinha. Chupa galinha. Chupa, mané. Ai, seu trouxa. Ai, manézão. Ai, você desestabilizou o porco, hein? Estabilizou o porco, tá em chupa, chupa, chupa os dois. Ah, é, sem parar. Nós quer mandar abraço mais, pra quem? Nós temos mais 2 minutos de sua participação. Você quer aproveitar não, de que maneira? Não conseguiu, o ouvinte galinha, não conseguiu falar. Até agora vocês não deixaram. Quero aproveitar o um momento pra deitar nesses times de Minas aqui, ó. Deita aí, então. A Franca e a Maria. Legal. Quem? Você tá ofendendo o Atlético e o Cruzeiro? É. Cara, eu não aguento esse lugar aqui, velho. Puta merda. Pera, mas o Luan, o que te fez torcer pelo Corinthians, cara? O cara tá infeliz, ele tá infeliz. Ele falou, parece que tá. Olha que triste. Um fulcão, né, velho? Pega um copo de veneno aí. Mas diga, o que que te constrange? O que que te faz ficar tão mal aí em Contagem? Cara, o que me faz tão mal. O que me faz tão mal é que, tipo assim, é, quando eu ganhei o Corinthians no Mundial, eu sou o único que saiu na rua, cara. Pra poder gritar, com pra comemorar. Aí eu te entendo, fica tranquilo. O chefe sabe que é isso. Mas o. O chefe ganha Libertadores, tá vendo o irmão dele do Piranga correndo. Ô Luan, o que te fez torcer pelo Corinthians, cara? Você morou em São Paulo ou você sempre morou em Minas e curtiu aí o fato de torcer pelo Corinthians mesmo, porque é o maior time da América do Sul? Ou é bobo mesmo? Então, cara, o Corinthians não é o maior time da América do Sul, o Corinthians é o maior time do inverno. Corta isso aí, ô Domênico, corta esse cara, Domênico. Bom, você quer mandar um abraço pra quem? Valeu, um abraço, tudo de bom, tudo de bom. Deixa ele falar. Tchau, tchau. É difícil, hein? Ai. Fala, Luan. Para os meus filhos, Heloísa e Christopher, e mandar uma força pro meu filho, pro Christopher, que ele tá com pneumonia, tem 2 meses, perdão. E, vai melhorar. Cara, muito feliz de falar com vocês, cara. Não, 96 anos já tem uma cara, bicho. Há quanto tempo você ouviu o estádio 97, Luan? Eu comecei a escutar vocês esse ano, cara. Que eu, tipo assim, eu tá cansado de escutar notícias só desse time daqui, mano. É. Eu não aguentei, eu tava procurando um programa e o pessoal do 98 Futebol Clube mencionou vocês, aí eu comecei a escutar. Que bom, meu, muito obrigado aí, valeu pela audiência, cara. Agradecer lá o Portuga que falou da gente, né? Portuga também, parceiro, gente boa. Ah, grande não, irmão. Portuga é Maria, cara. É Maria? É Maria. Ele paga pau pros caras, né? É, paga pau mesmo. O Portuga é parceiro, nós, cara, não, é irmão. Ele é trouxa. Hã? Mas ô Luan, ele não curte nós, não, ele é trouxa. Não, ele é antes também, mas é gente fina. Ô Luan, quando você tiver a oportunidade de vir a São Paulo, Você manda um e-mail aqui pro bar@97fm.com.br pra você ser estranho aqui no Ninho com a gente, tá bom? Não, cara, eu duvido que vocês vão ter a paciência de esperar até abrir o bicho. Ah, esperamos, abriu. Ué, qual o problema? Nós vamos estar aqui. Nós não vamos sair daqui, não. Estaremos na área, do mesmo jeito. O Domênico, inclusive, não vai nem embora, tá? Um abriu, ele fica aqui direto. É verdade, o Domênico vai te esperar. Tá um tonzinho deprê, né, a conversa. Ô, doutor, sei que eu dei uma zoada no você no começo, cara, mas... Sou fã de vocês mesmo, mano. É, obrigado, é demais. Ele sabe que... Perdoa ele, Domênico. Muito obrigado. Dá outra face. Ah, Domênico. Perdoa! Perdoa! Perdoa! Quem perdoa é Deus. Ah, Domênico! Eu passo pra você. Você é o Deus da rádio, você é o Deus do rádio. Coração deitado, Domênico. Mas quem perdoa é Deus. Ô, Luan, nós estamos um pouquinho atrasados aqui. Mas, ó, obrigado pela sua ligação. Bacana, espontâneo, verdadeiro aí. Valeu. E, ó, manda um e-mail pro bar@97fm.com.br. Quando você tiver a oportunidade de vir a São Paulo, você vai ser nosso convidado como estranho no Ninho, tá bom? Nossa, cara, na hora, velho. Tá certo? Bacana, valeu mesmo, hein? Valeu, Luan. Valeu, irmão. Obrigado pela audiência aí. Um abração. Valeu, mano. E melhoras pro seu filho aí. Abraço, tamo junto, valeu. Vai Corinthians. Valeu. Boa. Valeu. Olha, a audiência do Star Wars era impressionante, cara. Vamos lá, mais ouvinte. Terceiro ouvinte, sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toda vez que escuta o estádio, o Dodô falar desse Mundial de Cana... Toda da vez que escuta o estádio, o Dodô falar desse Mundial de Cana. E diz aí, mano, o que você vai fazer? Vou abrir o site da FIFA pra ele, velho. Diz aí, mano, o que você vai fazer? Vou abrir o site da FIFA pra ele, velho. Ele vai mostrar pro Dodô que 51 é, né? Vai mostrar pro Dodô que 51, velho. Vai mostrar pro Dodô que 51 é, né? Chupa, Dodô! Vai mostrar pro Dodô que 51 é. Culpado com isso aí, não? Vai falar assim com o Dodô, não. Não, da mesma forma. Legal, hein? Não, mas não é, não tem problema nenhum, pode brincar à vontade. Alô? A gente não tem esse problema. Alô? Alô? Alô? Alô? Quem fala? Rodolfo. Rodolfo, é ruim. Fala, Dodô, beleza? Fala, Rodolfo, tudo bem? Tudo ótimo, Dodô. Rodolfo do quê? Rodolfo Carvalho Socrepa. Socrepa. Socrepa. Marcão também. Fim de semana, Marcão, Socrepa. É impressionante. Socrepa. E o Marcão falou assim, ó, eu gosto de transar, não importa com quem, eu gosto de gente. É lógico. É louco. Eu gosto de quem gosta de mim. Ele falou. É lógico. Eu gosto do amor. E que bairro você mora? Ipiranga. Opa, ah, é nóis, hein? Eu sou daí, hein? Cuidado. E que time você torce? Tricolor, São Paulo. Ah, nóis. Tricolor, Rodolfo. É nóis, Marcão. Rodolfo. Pra você, é Sidão ou Renan? Quem é melhor? É bela Sidão pergunta. Ou Renan? É. Era difícil a pergunta, hein, cara? Ah, porque o Renan vai embora. Estão falando que ele pode ir embora no final do ano. E, aliás, ele não foi nem relacionado nesses dois últimos jogos. Eu gosto tá tratando do Renan. Uma eu acho tendinite absurdo no joelho direito com o Renan. Mas ele o Renan salvou a gente em vários jogos. Tem sim. Gol. Apesar do Dorival outro? Chegando não. Falando... Fala. Aí já fecha a caixa. River Plate 4, Jorge Wilstermann 0. Aí a Zé. Vai na minha. Vai na minha. Ó, Vieira, correu uma lágrima agora aí. Ô, mano, 35 do primeiro tempo. Vai na do Dodô. Véio. Quando eu falo, Vieira, me ouve. Ô, Domênico, o Vieira agora pensou, putz, e o Grêmio vai jogar lá. Para, você é louco, velho. Monumental de Núñez. Aquele Jorge Wilstermann não engana ninguém, ele só tirou o Atlético Mineiro que não tem eu camisa. Eu posso fazer uma pergunta para o Mano? Pode. Faça. Vai, Mano. Tava quietinho aí, toca, o que foi? Não, eu tenho que fazer uma pergunta. Dor de barriga, agora, diarreia? Não, esse problema eu não tenho, esse é teu. Você usa uma rolha, né? Que isso? É isso. Eu sei, ele usa uma rolha. Você agora que tá no Rio, certo? Sim. Quando você vê a maior torcida do Brasil passar de teu lado, você fica triste. Nossa. Como assim, maior torcida do Brasil? A maior torcida do Brasil é o Corinthians. Não, não, Flamengo. Não, Flamengo. Não, você não fica triste. Não é. Ô, Roberto Toca, deixa eu te falar. O Ibope, quando vai ouvir a torcida do Flamengo, o cara pergunta, você torce pra quem? O cara fala, Ceará e Flamengo. Torço pro Bahia e pro Flamengo. Eu torço pro Paraná e pro Flamengo. Eu torço pro Goiás e pro Flamengo. Ou seja, ele sempre cita dois clubes. Você conhece a torcida do Corinthians? Conheço. Então, tudo igual, né? Você é igual. Não é não, né? Corintiano é corintiano em qualquer lugar. Ah, diferente tá pro senhor, bom. Por exemplo, não, ó. Não, não. Esse Roberto Toca aí, ô Roberto, você é um cara que é modinha. Se você torcesse pro... Ó, você fala, eu sou clássico. Pro Racing. Eu não sou modinha. Não, não, pelo eu contrário. Você diz o seguinte, você diz que é modinha. Pro Racing e pro você São Paulo. Modinha você é modinha. Que pinta modinha, a sobrancelha. Você torce, não, você torce pra dois clubes. Pinta a sobrancelha. O mano pinta. Ah, é, Roberto? Pinta a sobrancelha. Mas vamos voltar. Gabi, ele tomou a pinta. Roberto. Oi. Eu vou dar pinta pra você. Deixa eu fazer uma pergunta pro mano aí. Fala, pode falar. Eu não sei se vou te responder, mas ah, tem. Desumilde. Uma mala, hein? Fala aí, mano. Fala, né, mano? Fala aí. Desumilde. A gente final pra caramba. Tamo eu junto. Gosto pra caramba de você, mas se puder evitar aí. É melhor, né? Obrigado, obrigado. Mas uma pergunta aí. É a seguinte, mano. Se você, como corintiano aí, já tá agradecendo vocês ter somado 50 pontos aí. Porque agora com o árbitro, né, com o árbitro de vídeo agora, vocês têm risco de tomar mais nenhum ponto e ser rebaixado. Nossa, tomar mais nenhum ponto, olha, isso que é eu não sei se você tem acompanhado o Campeonato Brasileiro, mas eu vou te citar alguns jogos aí que o Corinthians foi prejudicado. Corinthians e Curitiba jogando lá, o jogo terminou empatado. No final do jogo, era pro Corinthians ter vencido, o gol legítimo do jogo foi anulado. Corinthians e Flamengo na Arena Corinthians, houve um impedimento assinalado pela arbitragem, que o jogo estava 4 metros atrás da linha da bola e o juiz ali inventou o impedimento. Ou seja, vocês estão falando de um gol de mão que o jogo fez? Pega os dois outros jogos, o Corinthians foi roubado pela arbitragem. O Maurício Borges. De arbitragem, pra mim é igualzinho o Marcola reclamando de corrupção no Brasil, cara. Não tem diferença nenhuma, cara. Não tem. Seu Maurício Borges. Valeu! Que? Tá gritando? É que nem tchau, o Fagner tchau, falar um abraço. De violência. É o Donfô. Oi. Só última chance aqui no estádio. Um abraço pra você. Obrigado. Peraí, pela... quero ir na estádio, na torcida estádio 97. No. É ganhou a sua vaga, tá bom? 8:30 da manhã na rua Curumins, número 5. Curumins. Lá tem um bar. E nesse perfeito. Bar sai o transfer pro jogo, tá bom? Eu lá conheço, camarote único, tá bom? Eu conheço lá. Beleza. Um abraço. Peraí, deixa eu só mandar um abraço, pessoal. Vai, rápido. Quero mandar um abraço aí pro grupo lá do Amigos da Vila, rapaziada da Zona Leste, lá Vila Formosa, Leandrinho, meu irmão Rodrigo, escutando aí também, o Alex, pra todo mundo. Beleza, sou fã de todos vocês aí, ó. Boa. Dodô, o imparcial aí. Nice. Valeu. Sou seu fã também, cara. Ale, rapaziada, Marcão aí, contratação sensacional. Tamo junto. Todo mundo. Valeu, tchau, amigo. Valeu, legal. Esse foi o momento Sem Parar, 3 ouvintes na sequência. Agora dá pra comprar o Sem Parar de maneira diferente. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens, é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, isso leva poucos minutos. E pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também no oferecimento de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novíssimo Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Agradecer a presença do Roberto Toca. Boa! Um amigão. Valeu, cara. Tocão. Roberto Toca é um amigão obrigado, aí de 29 anos que eu já o conheço. Ô, louco, parece mais velho. Eu sou mais. Vocês se conheceram no bate-papo UOL e nunca mais largaram. Nossa! Ô, Maricom! Fica aqui. Maricom! Que você sentou no colo de todo mundo aqui que entrou. Ele era um bebê ainda, Roberto. Era um bebê. Você queria dar beijo quando conhecia a gente. Não. Quem dava beijo é você. Inclusive, isso é mania de argentino. Mania de argentino, pai. Roberto, muito obrigado pela sua visita, pelos presentes, os bonés, né? Obrigado. Muito obrigado, viu? É isso aí. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea? Boné Diogo Lúcio Nunes. Diogo, você tem 3 dias úteis para retirar o seu boné Vista Aérea. Bonés Vista Aérea, o telefone é 3031-2288. E quem ganhou a camiseta Energia 97 Tente Beat? O Ivanildo Isidio. Aê, Ivanildo! Ganhou também com o apoio da TenteBeat.com. Conto.br. O estádio volta amanhã, 5h30, mas boa, ao vivo da Praça Pan-Americana, lá no restaurante McDonald's, tá boa, bom? Lá no restaurante McDonald's da Praça Pan-Americana, ao vivo, estádio 97 de lá, beleza? Boa. O estádio volta amanhã, 5h30, no oferecimento do Extra. Futebol pede cerveja Mistel geladinha, futebol pede Extra Gol, beba com moderação. Também no oferecimento do McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McBelt, Mac Fritas, Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Amanhã tem mais Estádio 97, agora tem um pequeno intervalo político, na sequência Night Sessions. Boa noite, tchau, tchau. Circuitos integrados e fertilizantes. A gente vende alimentos e insumos muito baratos e compra produtos muito caros. Eros Biondini, deputado federal Minas Gerais. Por aí já dá pra ver que o nosso processo de desenvolvimento foi equivocado. Temos um modelo excludente e concentrador de renda. As nossas indústrias se transformaram em montadoras. Elas importam os componentes mais caros. Toninho Vancher, deputado federal Paraná. O estado do Paraná é forte na agricultura. E nós vimos que o Brasil ainda precisa gastar bilhões de dólares importando fertilizantes e defensivos para poder alcançar alta produtividade. Essa equação não é boa para nós. Ronaldo Fonseca, deputado federal, Distrito Federal. Até 2012, o preço do ferro e dos produtos agrícolas estava em alta no mundo e o Brasil estava nadando de braçada. Em 2013, para cá, os preços caíram e o Brasil perdeu o chão. A economia encolheu, a arrecadação despencou e os governos continuaram com o mesmo nível de gasto. Felipe Bourrier, deputado federal Rio de Janeiro. Resultado, quem gasta mais do que recebe fica no vermelho. E aí virou essa bola de neve de problemas que estamos passando hoje. Os 14 milhões de desempregados já dizem tudo sobre essa crise. E para piorar, juntou a crise econômica com uma crise política sem precedentes. Uma mistura perigosa que não faz bem para ninguém. Vendo assim, parece que o Brasil não tem mais jeito. Parece que o Brasil não tem futuro. Mas tem jeito sim. O que precisa é o povo entrar no jogo e decidir o que o Brasil quer ser. Precisa dizer: eu quero morar num país decente, num país honesto. O melhor momento para o Brasil não é o que já passou, mas sim o que está por vir. Com certeza, depois que passar essa crise, depois que a justiça cumprir a sua missão, e certamente o fará, teremos um país bem melhor do que temos hoje. Porque a riqueza do Brasil é a sua gente. São os milhões de brasileiros e brasileiras, trabalhadores que acordam todos os dias com o sonho de um país melhor. São essas pessoas que produzem as nossas riquezas. O Brasil precisa se reencontrar. O nosso rumo não está com a esquerda ou com a direita. Está na força da união de quem acredita que pode contribuir com o presente para garantir o futuro do nosso povo. Então, como o Partido Jovem, nós queremos construir, junto com você, um projeto de país e firmar compromissos claros. Caminhos para o Brasil. Queremos um projeto de desenvolvimento sustentável. E esse projeto, com certeza, começa com a educação. E nisso, o Brasil precisa fazer uma revolução há bastante tempo. Não existe uma diferença entre uma criança asiática e uma criança brasileira. A diferença é só a educação e a oportunidade que elas tiveram. O Japão entendeu isso depois da Segunda Guerra Mundial. Saiu do zero e hoje é a potência que é. Está aí o exemplo. Nós somos contra os altos impostos. Defendemos urgente uma reforma para reduzir a tão elevada carga tributária e injusta. Como exemplo agora, absurdo do aumento dos combustíveis da gasolina, como aconteceu em 2015 com o aumento da conta de luz. Além do aumento dos outros serviços essenciais, como a água, telefone, internet, o aumento dos remédios e dos alimentos. Metade de tudo que o Brasil arrecada vai para o bolso dos bancos para pagar a dívida pública. Isso não é justo. Queremos um Brasil do tamanho certo, justo com quem trabalha e luta por igualdade. Precisamos de um governo com prioridade no que é realmente importante: enxugar a máquina pública sem aumentar impostos. Assim, vai sobrar dinheiro para investir em saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, urbana, mas principalmente no desenvolvimento econômico e na geração de empregos e renda para os brasileiros. Precisamos expandir o nosso potencial turístico, promover o Brasil no exterior e atrair mais turistas estrangeiros. Em curto prazo, isto pode gerar mais de 5 milhões de empregos. Dinamizar o turismo é para ontem, é para já. Tem que ser feito como nunca foi feito antes. E o PROS já está fazendo a sua parte com o projeto Brasil Espetacular, que estamos começando por Foz do Iguaçu. Mais energia limpa. Temos que investir forte na produção de energia limpa, que é mais barata e preserva o meio ambiente. Ter a energia necessária para impulsionar o desenvolvimento. Temos condições de ser a maior potência energética do planeta e não podemos ficar de braços cruzados. Agricultura sustentável e biotecnologia. Queremos desenvolver a agricultura sustentável do Brasil para reduzir a dependência dos fertilizantes importados e produzir alimentos mais saudáveis. Precisamos desenvolver a nossa biotecnologia para produzir os medicamentos que nos tornarão uma potência da medicina moderna. Venha para o PROS. É você, é cada um de nós. Queremos decidir o que vai acontecer com o nosso país. Defenda há mais de um ano que seja feita uma reforma política, uma constituinte exclusiva. É preciso passar o Brasil a limpo e fazer uma auditoria cidadã da dívida pública. Vamos reagir. Reagir para dar uma oportunidade aos nossos jovens. Reagir para mudar a política. Reagir para proteger a vida e a família. Reagir para fazer a economia voltar a funcionar. Reagir para respeitar e incluir os 45 milhões de brasileiros com deficiência, especialmente nesse Dia Nacional de Luta. Reagir para criar empregos. Reagir para educar. Teremos um futuro próspero, mas isso só vai acontecer se todo mundo fizer a sua parte reagindo e se você reagir também. Reagir, porque o Brasil é nosso. Carla Dixon, presidente PROS Mulher Rio Grande do Norte. As mulheres do Brasil são as que mais querem reagir. Nós temos andado por este país inteiro e temos visto como as mulheres estão tristes com o que está acontecendo. Doutora Maria Aparecida, presidente nacional do PROS Mulher. São jovens que não encontram emprego, trabalhadoras que ganham menos, mulheres que são vítimas da violência, mães que perdem os seus filhos para as drogas. Rosália Helena, presidente PROS Rondônia. As mulheres são as que mais sofrem com tudo isso, porém, são as mulheres que mais têm força para reagir. No olhar e no coração de cada brasileira, sentimos a vontade de mudar, de dar um basta em tudo isso, de fazer diferente. É por isso que nós do PROS acreditamos que o novo Brasil deve nascer pelas mãos das nossas mulheres. O PROS apoia e incentiva a participação política da mulher. A presença feminina é prioridade do nosso partido. Através do PROS, nós estamos conseguindo ocupar o espaço que a mulher merece ter na política. Agora, queremos que mais e mais mulheres do Brasil façam o mesmo, que venham caminhar ao nosso lado. A mulher tem garra, tem entusiasmo, tem sensibilidade e tem determinação. Quando assume seu espaço de poder, faz diferente para melhor. Venha ser nossa candidata a deputada. PROS Mulher vai lhe orientar e dar todo apoio para que você use o seu poder feminino de transformar. Venha para o PROS Mulher. Acesse o nosso site e faça a sua filiação. pros.org.br. Termina aqui a transmissão do horário eleitoral gratuito. Money, money, money! Fala aí, primos, tudo bem? Daqui a pouco, Primo Rico com o Thiago Nigro na Energia 97. Money, money, money, money.

fantasie-se ao clima do Halloween e concorra a uma cabine para um navio do Energia na Veia 2018. Halloween do Energia na Veia, 27 de outubro, na Áudio Clã. Ingressos à venda no site tite360.com.br. Também na Energia 97, na Embaixada Dance Music e nas lojas Tent Beat. Halloween do Energia na Veia, realização Energia 97, promoção vai ser assustadoramente incrível. Money, money, money! O Primo Rico, com o Thiago Nigro na Energia 97. Fala aí, primos, tudo bem? A dica de hoje é a seguinte: muita gente considera o cartão de crédito como um grande vilão da história, mas não é bem assim. Porque sempre que você for comprar alguma coisa e você tiver o dinheiro para pagar à vista, se não te oferecerem um desconto, você deve passar essa compra no cartão de crédito, porque você só vai pagar por esse bem ou por esse produto daqui a uns 30 dias ou na próxima fatura. Só que você pega esse dinheiro que você já tem, aplica ele direitinho em alguma coisa como um Tesouro Selic, e aí você resgata essa aplicação no dia do vencimento da sua fatura. Você paga pelo seu bem e sempre sobra um juros na sua conta, certo? Você ouviu o Primo Rico na Energia 97. Money, money, money! A energia que te move. Agora na energia. Night sessions. House music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. Night sessions começando aqui na Energia 97. Ótima noite de quinta-feira pra você. Eu sou a Juliana Ribeiro, te acompanho a partir de agora. E o Night Sessions tá no ar até as 10 da noite. Então, o primeiro a tocar aqui é ele, Lucas Borchá. Vamos! Night Sessions. 10. The 10 is I love you. If you want to be less passionate about it, you'd say je t'aime bien. Aimer bien means to like, and aimer means to love. Je t'aime bien. If you want to tell someone that he or she is pretty, you'd say tu es jolie. Tu es jolie. You can also say tu es gentil, which means beautiful or nice. And you can say you're great. Tu es formidable. So, je t'aime bien. Tu es formidable. Tu es jolie. Tu es gentil. Lesson 1. You'd say aime bien. Aimer bien means to like. And aimer means to love. Je t'aime. Je t'aime bien. If you want to tell someone that he or she is pretty, you say, tu es jolie. Tu es jolie. Lesson 1. Lesson 1. Share your luck around. Lady luck is standing by. Passing up on my always, I can't blame you, no.